se aglutinem nesses, vamos chamar de subpartidos, nesses grupos, onde eles se identificam por causa da camiseta do Brasil, ou se identificam porque gostam, que receberam alguma promessa, se identificam por alguma enganação. Na medida em que não havendo projeto, não existe aglutinação consciente, né? Real. Sim. O pior é quando não é, pode até não ser consciente, mas é para ganhar dinheiro que eles estão lá, né? Para ver qual é o grau de influência que eles conseguem, para tirar partido de alguma coisa. E muitos estão lá. O próprio coisa ruim. Em quantos partidos ele já teve? Isso lá em cima, né? Imagina lá embaixo. Como é que se entende lá embaixo? Lá embaixo deve haver algum tipo de identificação pelo plano da auto-identificação. Daqui a pouco são os gremistas antifascistas. Mas eu tenho a impressão de que a falta... Eu tenho martelado muito nisso nesses últimos anos. Nós não temos... Mesmo o PT tem um grande projeto de governo. Mas nós não temos ainda um projeto de país. Nós precisamos juntar as duas coisas. Porque o projeto de governo do PT é excelente. Quando você fala de governo, nós estamos falando que esse projeto é por um período, né? Para que a gente possa estabelecer um projeto de país, nós precisamos mexer em Constituição e etc, etc. Mas nós estamos precisando disso. Eu creio que é uma desordem na cabeça de toda a população, principalmente os que, como você citou, nós que estamos aqui embaixo, está muito desordeiro. Nós estamos perdendo as questões ideológicas, nós estamos perdendo objetivos de vida. Tudo isso deixa a gente muito irregular para as coisas. E aí nós estamos sofrendo bastante quando nós vamos observando que a gente está sem rumo. Né? Porque nós que nos julgamos com um pouco mais de consciência, com capacidade de leitura, de reflexão, né? Eu sei que isso é um pouco de arrogância quando nós falamos isso, mas nós também nos sentimos perdidos, né? A ponto de nós estarmos questionando tantas coisas, né? Que a gente sempre acreditou e que nesse momento, opa, tem alguma coisa errada. Eu tenho falado no programa que eu acho que está na hora de nós fazermos uma revisão das teorias, inclusive. Porque tem muita coisa que não está mais cabendo nesse sistema capitalista que nós estamos vivendo, não está mais cabendo nesse tipo de sociedade que deu um avanço, né? Mas um avanço para onde? Né? Ela correu para frente, mas se perdeu. Ou é isso mesmo? Né? Esse desenvolvimento nosso tem que passar por isso mesmo. Fala, Cantoni. Está sem microfone, Cantoni. Está sem microfone. Eu acompanhei a tua fala, Petrônio, e eu discordo de você. Estou brincando. Vamos fazer o nosso programa. Eu discordo de você. Eu concordo com tudo que você falou sobre projeto de país. Mas é necessário que nós lembremos que havia um projeto de país em curso, estava na metade do caminho, porque esse projeto tinha pelo menos 24 anos para que ele fosse amplamente sedimentado. Eu considero aí 24 anos, considerando 8 anos de Lula, mais 8 anos de Dilma, mais 8 anos de Lula, completando um total de 24 anos. E esse projeto de país, quando esse projeto de país feriu a Casa Grande e mostrou para a Casa Grande a possibilidade de gente da senzala disputar cargo público, ascender socialmente, e, de repente, até ocupar um espaço que até então não era dessa senzala, esse projeto foi ceifado no meio a partir de um golpe que começa lá no Mensalão como grande embrião e é sequenciado por uma Lava Jato, que foi uma mentira. Paralelamente a essa Lava Jato, uma presidente foi retirada do cargo sem motivo. Ah, mas ela é ignorante, ela não sabe negociar. Desculpa a expressão, foda-se. Isso não é motivo para tirar uma presidente. Você pode tirar por alguns motivos. Esse não é motivo. Não, mas Cantoni, desculpa, só um intervalo. Cantoni. Desculpa, só para concluir, é que assim, havia um projeto de país e esse projeto foi ceifado. E agora existe a possibilidade de ele ser retomado. Eu vou deixar a Bia falar primeiro, mas eu vou discordar um pouquinho de você, e é ótimo, a gente, esse diálogo vai ser maravilhoso. Pois não, Bia? É que na verdade, quando sai assim a Dilma, quando eles fazem todo aquele trabalho com a Dilma, é que tem um elemento em tudo isso que a gente fala que quase não é colocado, que é a questão da imprensa, que é a questão da mídia. Sempre fica na questão da retórica, de qual é o tipo de comportamento que os partidos estão falando, estão fazendo, e não se coloca a questão central da mídia. E isso em algum momento vai ter que ser, como disse ali o Cantore mais tarde, antes, quer dizer, vai ter que ser usada a lei, tem que cumprir com a lei. E a imprensa, de um modo geral, não cumpre com a lei praticamente nunca. Especialmente os grandes canais. Exatamente. Agora, Cláudio, o projeto de país, ele se dá de uma outra maneira. Eu estou entendendo o que você está dizendo, só que é o seguinte. Qual é o projeto de saúde que nós temos? Não tínhamos. Nós somos... Porque é difícil você colocar um ministro da saúde, colocar um governo como o PT, que estava preocupado com isso, ele precisa arrumar uma série de mazelas que existem para poder suportar a próxima eleição que vem dali 4 anos. Então é difícil você fazer um acerto da saúde quando você tem uma forma eleitoreira, que é isso no Brasil. Olha o que fizeram com a Dilma, você acabou de dizer. Então a gente não tem um projeto de saúde, um projeto assertivo de educação. O que a gente tem de educação, que ela é universal, e o Roberto conhece bastante disso, já vem de há longo tempo. Né? Você não tem um projeto econômico. O Lula criou um projeto de geração de emprego fantástico nos 8 anos. Na Dilma, mesmo sendo do PT, houve mudanças. Então, é nesse aspecto, quando a gente fala de projeto de país, é quando você diz, olha, o projeto econômico do país será dessa maneira ao longo de X tempo, porque ele se sedimenta. Na saúde, a mesma coisa, educação, a mesma coisa, habitação, ele faz a minha casa, a minha vida, porque ele tem que tapar buraco, né? E ele tem que tapar porque a grande parte da população, nós temos mais de 60 milhões de pessoas morando em favelas no Brasil. Então, uma solução que ele buscou foi Minha Casa Minha Vida, que era tentar fazer com que as pessoas tivessem ou pudessem pagar uma prestação mínima, né, com um salário X, etc. Então, quando a gente fala projeto de país, e há estudos muito interessantes sobre isso, é que a gente precisa ter um projeto de cada um desses elementos, dizendo, olha, num prazo de X tempo, nós vamos sedimentar isso. Entre quem entrar, há que se dar continuidade. Claro que tem algumas nuances para que outros governos que entrem tenham as suas mudanças. Mas a grande prova, tudo bem, eu estou pegando no capital porque nós somos capitalistas, etc. Quem fez isso muito bem feito em 1945, de 45 para cá, foi a Inglaterra. Ela literalmente estava destruída com a Segunda Guerra Mundial, montou os grupos, cada um de um segmento, e fizeram isso. Não estou dizendo que ela seja o melhor exemplo para nós, mas eu quero que a gente entenda o que é projeto de país. Né? Olha, Brasília está chegando. Olha, eu gostaria de chegando em 50%. Só um minutinho, gente. Só um pouquinho, por favor. O PT, ou seja lá quem for, ter um projeto de governo, tem que ter mesmo. Mas projeto de país, ele é diferente, a gente confunde. Não, mas Brasília chega a quase 50%. Brasília já tem quase 50% de apuração. Damares Alves está muito na frente para ser a senadora. A segunda colocada tem 28%, e ela está com 49%. Damares Alves. Ali tanto faz a Damares como a filha do Arruda, que a filha do Arruda também é a líder do orçamento secreto. Ali a gente vai desviar da sarjeta para cair no bueiro. Daí é difícil saber o que é pior. Petrone, eu só gostaria de colocar uma coisa para encerrar a minha opinião sobre o fato de que havia um projeto de país. Quando eu digo que o Brasil foi... Que o projeto político, o projeto de país foi quebrado no meio, devemos nos ater aos fatos e às datas. Projeto de país. O PT introduziu o SUS no Brasil. Agora, você não vai mudar 500 anos de uma desgraça com 12, 13 anos de um governo. Você tem que ter pelo menos 24 para acrescentar uma série de coisas. E nós descobrimos o pré-sal, fomos pirateados pelo governo estadunidense, que quando viu o nosso potencial, roubou as nossas ideias, roubou inclusive o nosso projeto de captação de pré-sal, que era projeto de captação de petróleo em águas profundas. Só nós detínhamos a tecnologia, porque o Ministério da Ciência e Tecnologia do governo do PT nadou de braçada para avançar numa série de coisas. Nós estávamos avançando para virarmos potência e, principalmente, o que mais ofendeu esses caras foi quando disseram que 100% dos royalties do petróleo da Petrobras, que eram do governo por direito, se transformariam 75% em educação e 25% em saúde. Roubaram a nossa Petrobras, destruíram, entregaram para o capital estrangeiro, ficaram com todo o dinheiro que agora tá na mão dos rentistas, e esse dinheiro todo seria o nosso grande salto na educação e na saúde. Agora, você vai dizer assim, não havia um projeto do PT para isso. Também não havia dinheiro. E dentro da ausência de dinheiro até aquele momento, o PT fez em 13 anos o que ninguém nunca tinha feito em 500. Haja vista a construção de universidades. Mas os projetos sociais... Petrônio, concluindo. Petrônio, concluindo. Se houve avanço com a introdução do SUS na nossa saúde sem dinheiro, imagina quando os royalties do petróleo viessem para as nossas mãos, a nossa saúde pública dando conta de quebrar grandes interesses da saúde privada, a nossa educação pública quebrando interesses da educação particular, exatamente no momento em que o mundo, os royalties seriam divididos para o Brasil inteiro, através do Ministério da Educação. Isso foi falado pelo Lula e pela Dilma. Não é assim que funciona, infelizmente está... Olha, é assim que funciona, porque funciona a base de golpe. Então é o golpe que vai determinar como funciona. Nós não vivemos para saber, porque antes de nós podermos... Rio de Janeiro, Espírito Santo, havia uma briga muito grande... Está aí um tema que a gente vai ter que... Vamos ter que voltar a esse tema muitas vezes nas próximas semanas. Poxa vida, havia projeto de país, sim. País é uma coisa muito diferente. Vamos ter que começar estabelecendo a primeira regra. O que é um projeto de país? Opa! É isso. Isso que estava explicando. O Ricardo Patrésio, ele diz o rombo que o país... Cadê? Tiraram o Ricardo Patrésio daqui. Volta aqui. Voto... aqui não, ele trocou, tirou aqui o Ricardo que estava ali para a gente poder ler. O Adroaldo estava pedindo palavra, Adroaldo. Ah, desculpe, perdão. Um detalhe sobre a questão do projeto. O projeto estava em disputa, tanto nos campos internos ao governo, no período de transição do Lula para Dilma, quanto na sociedade em si. O que a gente tem na sociedade naquele momento? Nós temos uma afirmação daquela figura que o Bauman diz, do Estado líquido. Começam a perder força as estruturas. Estado líquido, isso. Os partidos, os sindicatos, as agremiações. Lembra que eu falei da questão do think tank, o Partido Liberal... forma o Instituto Liberal e começa a formar militantes da propaganda para agir na sociedade com agitação, o PT tinha... Eu sou petista desde a fundação. O PT tinha uma discussão sobre a necessidade de formar a sociedade para um padrão de projeto específico ou assumir um outro projeto, este que está em exercício aqui no conjunto da representação que a candidatura Lula busca compor. Né? País, nação, mas não é um projeto socialista, um projeto social-democrata, um projeto comunista, um projeto liberal. Não tem essa clareza nos projetos. Isso. Vai ser possível ter? Perfeito. Olha, nós temos gente apropriando de riqueza hoje como youtuber, como influencer. Esse pessoal não é pequena gente. São influenciadores de massa. Então eles derivam a opção do indivíduo na sociedade para a sua forma de vida. Para, e isso, a sua forma de vida, às vezes, é apenas ela ser um indivíduo, sem ser necessariamente um coletivo, uma sociedade, sequer uma associação. Então, isto está transitando. Nossas idades aqui nos revelam que nós vivemos um período em que ser do Partido Comunista significava conhecer a possibilidade de um mundo que o Partido Comunista pregava, um projeto comunista de sociedade. Nem a China conseguiu isso, apesar de ser dirigida por um Partido Comunista. Eles têm uma sociedade capitalista dirigida pelo partido, mas ela é uma democracia popular. Democracia popular nunca foi uma sociedade comunista, sequer socialista, porque ela vem se industrializar há 20 anos. Então a China hoje é a maior potência mundial no, na indústria, no comércio, no mercado e também na expressão tecnológica. Ela está em trânsito o seu projeto nacional. E não é um projeto internacionalista como era o da União Soviética. Né? A China não faz guerra com ninguém. A China conquista mercados há 20 anos. Se olhar aqui para os investimentos chineses no Brasil, é em água, eletricidade, gás, petróleo, e daqui a pouco vai papar a siderurgia. Daqui a pouco eles levam. Em vez de o Brasil exportar para a China, uma firma chinesa vai exportar para a China. Então, essa ideia do projeto é importante. Mas como está a colcha da sociedade brasileira? O único projeto que eu enxergo no Brasil, eu não estou aqui puxando a minha sardinha para a brasa, é o da agricultura, de negócios, que é para exportar, que compete com ela a agricultura de subsistência dos pequenos agricultores, que estão organizados enquanto uma concepção. Produção coletiva, sem veneno e para a mesa do mercado interno. Sim. Esse é um projeto. Se ele vai chegar a ser política de governo, ó, que bom, porque nós temos uma comida. Ainda não dá para... Né? Que entra no hospital do município, que entra no posto de saúde do município, que entra na escola, que entra... na feira, que vende direto para o consumidor. Então, isso é um projeto estratégico. Poderia ter sido efetivado, poderia ter acontecido se não tivesse o golpe. Desse perfil, eu não enxergo. Não enxergo. Exatamente. Se vocês me permitirem, só mudando de assunto um pouco, é que às vezes algumas pessoas ficam aqui nos comentários e questiona algumas coisas, né? Pô, 60 milhões de pessoas morando em favela, se o rapaz entrar na internet, ele vai ver que oficialmente são mais de 30, oficialmente são mais de 30 milhões de pessoas morando. Mas eles consideram favelas as urbanas aqui nossa. Estou esquecendo do norte, né? Que tem as palafitas, etc e tal. Nós ultrapassamos, inclusive, a casa dos 60, né? Então tem que estudar direitinho antes de fazer o questionamento. Estou dando uma conferida aqui, gente, no resultado do mapa das cidades, tá? Então eu abri aqui, por enquanto, Porto Alegre, só por estarmos aqui na nossa cidade, né? Porto Alegre está com quase 6% já totalizada. Lula está com 49,94%, Jair Bolsonaro 38,28%, e em terceiro Simone Tebet, com quase 6%, o Ciro Gomes passa um pouquinho dos 4%. Eu vou dar uma conferida também em São Paulo aqui, para a gente ver, né, o pessoal lá de São Paulo, como é que está, para a gente poder ficar se atualizando, porque os nomes aqui, para Porto Alegre, nós estamos com o Onyx Lorenzoni bem na frente, viu? Para Porto Alegre, não, perdão, para o Rio Grande do Sul aqui. Onyx Lorenzoni, eu não sei se eles estão muito mais lá no interior, né, do que na capital. As cidades pequenas têm apuração feita antes das cidades grandes. Claro. É uma cidade com 5 mil habitantes, 3 horas da tarde todo mundo já votou. Nessas cidades há uma predominância de conservadorismo e de direita. Então é natural que a direita comece as pesquisas na frente dessa maneira como está. Daqui a pouco começam a vir as apurações de regiões periféricas, onde existe uma força maior da candidatura do Lula, do PT, e muita informação do Nordeste vai começar. Isso, a chegar. Não, o Nordeste nem praticamente nem começou ainda, Cantori. São Paulo. São Paulo está com 6,6, Lula está com 48,31, São Paulo, né, agora. A arrancada de São Paulo, capital. Lula está com 48,31, Jair Bolsonaro com 36,27. Só complementando a questão do Rio Grande do Sul aqui, ó, uma tendência que vai se verificando, eu estava acompanhando por fora aqui sem comentar, o Onyx está com 40, o Eduardo Leite com 25 e o Edgar Preto com 24. Opa! Oba! Se é que vale, ah, né, bom, excelente notícia. 1,64% das urnas. Então, essa ideia de que é possível um segundo turno para o Edgar Preto, ela está sendo verificada nesta tendência, nesse momento. E é uma tendência de diminuir o Onyx para crescer o Edgar e o Eduardo passar aí a disputar o terceiro lugar. Olha que interessante. Então, eu vou confessar para vocês que eu tenho um problema muito sério de acompanhar a apuração, porque haja unha para roer. É verdade. Eu tenho essa mania, porque assim, eu, como sou profissional de imprensa por longo período, claro, há uma década que eu não faço isso diariamente, eu consigo enxergar com o foco e, ao mesmo tempo, com aquela visão lateral e tudo. Então, eu me esqueço das unhas. Não, eu estou aqui quase tendo um chilique, né? Tendo um chilique, porque a ansiedade é muito grande. E como houve alguns problemas para começar a contagem dos votos, especialmente nas grandes cidades, porque depois que eles engatarem é rápido, né? Eu faço isso há muitas décadas, então a gente sabe, mas bem nessa saída, assim, é bem complicado mesmo, né? Mas é o interior, né? Como disse o Cantori, quer dizer, o interior é rapidinho e dá esse peso aí, até chegar no interior também há cidades. No interior também há cidades que são grandes, como quase como nas capitais, assim, há algumas conurbações de cidades aí que formam. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem a região da Grande Campinas, que é uma região que boa parte dela já está absolutamente urbana, muito mais do que rural. Então, daqui a pouco, quando esses votos começarem a pingar, e sobretudo os votos das cidades do norte e do nordeste, muita coisa vai mudar na pesquisa aí, né? Eu me lembro da cara de tonto do Aécio. Da cara de tonto do Aécio quando achou que ia ganhar e perdeu, né? Então, por isso que eu prefiro ver depois dos 90% de apuração. Mas a nossa ideia é sofrer. Tu não entendeu ainda. A ideia é sofrer. A gente vai fazer um acompanhamento como esse. A ideia principal é a sofrência. Sabe? Nossa. É ficar na expectativa, né? Principalmente nos lugares próximos da gente, né, meu garejo? Nós vamos vencer essa eleição, que nada. Olha o Edgar aí empatando já para o segundo turno. Vai ser maravilha. E quando tem a festa dos deputados ainda, e a festa do senador. Eu não vejo como não sair feliz dessa parada. Estou confiante. Eu também. Se não, no primeiro turno, no segundo. Claro. Vamos começar pelo básico. Se a gente não tiver muita dificuldade de respirar, já estamos felizes. Mas quando está o Hamilton Mourão com 50% dos votos e o Livre Dutra com 31%, a gente fica tenso. É os números que nós temos agora. Não tem como não, não ficar tem como não ficar pensando. O senador não tem segundo turno. Isso é uma coisa que incomoda, né? Que tipo de força existe às vésperas de uma eleição que pode mudar o voto em cima da hora? Eu geralmente acho que é uma que tem um cheirinho muito característico e geralmente vem em mala. Ah, é? Ah, é? Pois é, eu não descarto não. Aliás, o orçamento secreto foi muito dinheiro. Geografia Rock! Deixa eu contar aqui um segredo. É um segredo, eu não vou nem contar a fonte. Eu sou jornalista, tá. Mas é um segredo. Tá. Eu estive numa cidade da eleição, aqui no Rio Grande do Sul, lá no Noroeste Colonial. E o pessoal perguntava assim, mas vem? Eu digo, não, não é nosso método. Mas olha, o pessoal está todo ali do outro lado da calçada esperando a notícia se vem ou não. Ah, venha. E não veio, claro, tu não tinha. Não veio, da nossa parte não veio, nós perdemos a eleição. Mas nós descobrimos que não conseguimos fotografar a vinda, porque normalmente a gente pegava o caminhão do Padilha que saía de um lugar e ia levar o rancho para outro lugar. Mas aquele ali era brincadeira, né? A gente conseguia pegar na estrada o Padilha e o caminhão. Aí a gente descobriu, depois da eleição, esse é o segredo. Porque o outro é o pé de sapato, chega um, depois chega o outro do par, né? Que é o antigo, mais antigo do coronelismo. O segredo é, não vai de caminhão. O sujeito abriu a conta no mercadinho, zerou o caderno e ganhou um mês para a próxima atividade de subsistência depois da eleição. Então, a mala chegou por outra via, não chegou para todos, chegou apenas para quem tinha conta no caderno e débito. Que aí deu a diferença. A gente não tem essa forma de fazer política, que é comprar o voto. Mas zerar a conta de alguém que deve 2 meses no caderno da venda é uma conquista razoável, do dia para a noite possível, inclusive. Porque estavam todos na outra calçada esperando a notícia, vai ter ou não vai ter? Olha a Dilma, linda, minha presidenta, acabei de ver aqui na TV. É, 5,42% das urnas Brasil apuradas. Jair Bolsonaro, 48%, Luiz Inácio, 42%, Ciro, 3%, Simone Tebet, 4%. E assim a gente vai acompanhando por enquanto, né? Já tem quase 10% das urnas... Não, já deu 10%. Já deu 10%? Eu tenho aqui 10%. 48% do Jair, 43% quase, 42% e 87% do Lula. É, tá descendo devagarinho. É, pois é. A Simone continua no terceiro lugar com 4,56. O Ciro Gomes, 3,07. É, a Simone desbancou o Ciro, né? Já desbancou. Bom, até agora, né? Sim. Não chegou no Nordeste ainda, né? Posso analisar que um pouco do que o Ciro perdeu vai entrar no Luiz Inácio. Será? Não exatamente. Sim. Na Simone, né? A Simone estava com 5 na pesquisa, o Ciro veio de 9 no começo para 5, 6, né? Agora precisa ver esses votos aí, da onde são, porque não. Quando chegar no Sul e Sudeste a votação, o Lula explode. Chegando no Nordeste também, porque pegou um pedacinho da Bahia, mas você viu aí, o Cláudio ainda estava falando sobre o interior. Estava em 100 mil votos ainda, né? Bahia está com 3% agora. Ah, então. É, muito pouco. Eu tô olhando aqui os estados do Nordeste. Até agora o Ceará que mais fez é 5%. Come a unha, não, Claudinho. Hã? Claudinho comendo as unhas aí. É. Não adianta. E no Rio de Janeiro está ganhando... Como é o nome do rapaz, aquele que era futebolista... O Romário. Romário já estava previsto, né? Porque teve um racha no Rio de Janeiro entre o Molon e o Siciliano. O Molon, na verdade, traiu o pacto, né? Foi. É, apesar do Molon ter mais chance de ganhar, o Molon traiu o pacto, onde o PT lança governador o PSB lança senador e vice-versa. E o PSB lançou senador no Rio de Janeiro e o Molon não abriu mão de ser candidato. Exato. Foi um grande traíra. Foi um grande traíra. Mas o Molon é um cara que já tem o histórico de ter apoiado a Lava Jato. É verdade. Então a gente não podia esperar muita coisa do Molon. Uhum. Agora, o puxão de orelha tinha que ter vindo do próprio partido. A impressão que dá é de que eles não queriam realmente abrir mão de algumas... O Rio de Janeiro tem que ser estudado. Como é que pode um Estado... É verdade. Que tem essa discrepância social, que tem assim um paredão que divide 2% de pessoas muito abastadas, de uma pobreza absurda, e um Estado que não consegue agregar a esquerda. E como pode ser tão atraído pela marginalidade, né? O ódio do PSOL ao PT é tão grande quanto o ódio do bolsonarista ao PT. É uma coisa absurda como existe uma postura psolista dentro do Rio de Janeiro que é muito difícil de entender, porque aqui em São Paulo o PSOL já abraçou o Lula, o Boulos já encabeçou, falou, olha, meu, nada disso, aqui nós somos Lula. E acabou. Ó, o Lula já subiu um pouquinho, o Bolsonaro já caiu para 48,3, o Lula já está com 42,9, quase caminhando para 43. Essa é a tendência agora. Amarrar um pontinho aí no Rio de Janeiro, que eu conheço também, Severo dá nisso. Tem um segredinho do PT no Rio de Janeiro, que é aquela intervenção do diretor nacional em 1998 contra o Jorge Bittar. Ali rachou o PT. Rachou. Houve a colocação da Benedita como vice do Garotinho. Foi bem a campanha, até que o Garotinho fez o que fez e saiu de onde estava, né? O Brizola já tinha alertado, não é confiável. E dali em diante o PT não se recuperou. Aí o pessoal se fortaleceu com o Freixo. E o Freixo percebeu que a esquerda dividida não chega a lugar nenhum no Rio, ele vai ter que sair do PSOL para ser aliado do PT. Então, assim, essa ideia está ali também dentro do ambiente dirigente do PCdoB. O PCdoB é força grande no Rio de Janeiro. Mas sozinho não vai a algum lugar, né? Ele tem algumas cidades que são... bastiões são a sustentação do PCdoB. Já tivemos até senador ali, o Lindenberg, né? Mas em aliança concreta na Baixada Fluminense. O Rio tem que estudar a pré-história, né? O Barão de Drummond não tem culpa com o que fizeram com o jogo dele. O jogo é interessante. É verdade. O Cavalcante tem tudo a ver com a atualidade. O Cunha é herdeiro político do Tenório Cavalcante, da Lurdinha, o homem da Cavalcante. O Adroaldo, o surgimento do PSOL como uma facção mais... Facção é uma palavra pesada. Como um segmento mais à esquerda do que era o PT, por conta dos erros que o PT cometeu no Rio, nós até entendemos. Sim. Só que num determinado momento, o discurso ficou tão insustentável que grandes lideranças, não nos esqueçamos, Márcia Tiburi, Jean Willis, David Brasil e o próprio Freixo não suportaram. Como eu acho até que o Boulos não suportará aqui em São Paulo. Eu não sei se daqui a 2 anos o Boulos já não está saindo candidato a prefeito pelo PT ou por algum outro partido. Mas o PSOL é muito difícil. Vamos buscar aquela linha do projeto, certo? O PSOL, não só no Rio de Janeiro, mas também no Rio Grande do Sul, tem uma vertente ainda no Miranda, ainda na Quarta Internacional Mirandista, ainda tem essa possibilidade. O mundo mudou uma porção, o mundo mudou muito. Não tem essa questão do Trotsky versus Stalin na atualidade, por favor. senão não tinha a China. Eu sempre trago a China, porque a China resolveu o problema do Stalin. Não reivindica mais. Há muito tempo não reivindica mais. E não é trotskista, é democrática popular. No máximo é um GDP. Essa questão, é porque o pessoal ainda está na época do GT, como o PSTU, né? Como o PCO, como a causa operária, né? Como agora a própria UP vem surgindo. É, ainda no governo da classe. Gente, a classe, qual classe? O Florestan Fernandes nos diz isso em 1960. Os de baixo precisam se unir. O Paulo Freire diz, os antagônicos precisam ser combatidos pela unidade dos divergentes. Então, a classe operária não tem uma significação, não é histórica. Geografia. Ela desapareceu enquanto quantidade. Os robôs não farão revolução. No máximo, nos oprimirão. É isso aí. Tem que tratar dessa questão quando trata de projeto e estudar o caso do Rio de Janeiro. Ainda implica... Onde estavam os torturadores que o Bolsonaro reivindica? Estavam nos morros fazendo milícias. Eles saíram... Quando a Comissão da Verdade apresentou para Dilma o relatório... Estava lá listado quem devia ser processado. Ele disse, vamos providenciar. O Bolsonaro lançou a candidatura em dezembro de 2014. E ali ele unificou o SNI, que não existia, mas tinha ido, os aposentados tinham ido para cobrar botijão de gás no morro, o Gato Net, esse tipo de coisa, para sobreviver, porque estava... Gente, tem 6 mil militares dentro do governo Bolsonaro, 2016. Generais, oficiais generais. Isso é um segmento de classe. E o que aconteceu com o Bolsonaro? Bolsonaro começou a aparecer em todos os programas de TV. E visitar todos os quartéis de bombeiro até... E aparecer e virar piada, e virar piada e ficar conhecido da maneira mais sensacional, que é o cara engraçado. É o cara muito engraçado. Eu tô falando do povão, o sincerão. Sabe, o cara que diz aquilo que pensa, que tem muita gente que se identifica com esse tipo de cara, que é o grosseirão, o estupidão, sabe? Deixa eu só dar um pitaco sobre essa pesquisa que acabou de aparecer aí. Agora mesmo eu olhei, estava em 9,5% para 10%, e o Bolsonaro tinha 49,7%, e o Lula tinha 41%. E agora, 3 pontos já passados, o Lula sobe para 43,2%, o Bolsonaro já está quase abaixo do 48. E 70% dos votos do Distrito Federal já foram apurados. Já. Os redutos bolsonaristas estão sendo apurados. Isso. Perfeito, é isso aí. Velocidade maior. E daqui a pouco já a era. Gente vai começar a esfregar as mãos. Mas já até já. Lá, eu tenho que ter pelo menos unha na mão. Nessa linha, eu estava pesquisando os estados do Nordeste. A maioria está com 3-4%. A maioria está com 3-4% só de apuração. Rio Grande do Norte, 19,4%. Lula com 64%. Jair com 29%. Opa. E o outro estado do Nordeste é o Piauí, que está com 18,7%, tendo 70,6% para o Lula, 22,8% para o Jair Bolsonaro. Quer dizer, conforme a coisa vai começando a melhorar, a tendência é que a gente fique melhor um pouquinho. É que a apuração começou na parte mais simpática ao Bolsonaro, né? É, Brasília, Acre... É, todo o norte ali, o centro-oeste, então realmente é... E pequenas cidades. Pequenas cidades. Aí em São Paulo é muito disso, aqui no Rio Grande do Sul é um horror, né? A gente tem aqui no Rio Grande do Sul uma grande parcela das pequenas cidades, elas são realmente dessa tendência, né? Só um detalhe, mesmo assim 47 a 43, quando tu vais para o número... Os dois estão na casa dos 7 milhões. Então, menos, são 853 mil a 84 mil. Ora, 853 mil não é uma diferença como é 5 pontos percentuais, 4 pontos percentuais. Já caiu dos 48, Cláudio acabou de falar, está aí, Cláudio. 47,98. Vai ser gradual. Então, é o que eu tenho que fazer, não olhar, porque senão, quando eu for bater palma, não vou ter unha. Não, a gente aliás, pode eu estou com caixa de rojão aqui, você vai estar esperando só um momento. Vamos conversando sobre a estrutura que ajuda a explicar a conjuntura. É isso aí. Opa! Beatriz, como é que está o clima lá naquele bar que a Leia estava com as pessoas todas olhando pelo... Como é que elas estão? A Leia estava me mandando notícia agora há pouco, dizendo que eles estão tomando cerveja. É. Sabe? Vou tomar uma cerveja também. Porto Alegre agora já está com quase 15% apurado, tá? Lula tem 49,85% e Jair 38,55%. E a Simone está na frente do Ciro. Eu estou olhando a Simone só por isso, da frente ou atrás do Ciro, sabe? Porque ela não vai chegar mais adiante do que isso, né? Então, em Porto Alegre, o Lula está ganhando, já com quase 15%. Eu acho que o Ciro vai pegar o apelido de Ciro Margem de Erro. Que ele não consegue, eu acho que ele fica com menos de 3%. Ele vai virar Ciro Margem de Erro. Né? Deu um tiro no pé, foi um idiota. E ele se matou, ele se suicidou dessa vez, ele se matou. Gente, uma pessoa que tem uma capacidade de articular ideias e montar projeto de a quem leu o projeto do Ciro, diz que é muito legal. Mas como é que pode uma pessoa com toda essa bagagem, capacidade de articular, inclusive, ideias, fazer, se prestar o serviço que se prestou. A última foto dele antes da eleição foi ao lado do Bolsonaro. Foi. Ele viu que não ia herdar os votos da esquerda quando passar essa fase Lula. Mas herdar e achou como? Que pode herdar os votos da direita. Pode ser, mas eu acho que ele vai ficar sem santo para rezar. Porque vai ficar sem santo para rezar. O bolsonarista, aquele que gosta do Bolsonaro... Que a frase é essa aí. O Bolsonaro vai ficar sem santo para rezar. Né? O Brizola disse sobre o Ciro, sem falar no nome dele, mas falando em tese, no passado, o Ciro nem era candidato como é hoje, disse o seguinte: os candidatos vêm aqui todo arrumadinho, com um palavreado bem interessante e bonito, e mostram o programa, um livrinho. Vai ver na urna, não tem voto, não tem ninguém atrás. Isso o Brizola disse sobre... Petrônio, pois me desculpa é. Aí. Me desculpa, Cláudio. Pois sobre é. Programa. É que o Ciro é inconveniente. Ele é inconveniente na relação pessoal, que ele fez aquela bobagem com a esposa dele. Tá? E já pediu desculpas, eu não uso isso como argumento, mas ele é um inconveniente que ele é teu parceiro hoje e amanhã não é mais. O que ainda não identificaram no Bolsonaro, que ele também é inconveniente. Ele passou por 7, 8 partidos, o Ciro também. O Ciro vinha numa progressão para o campo da esquerda. De repente, ele começa, nas ideias, a regredir. Gente, quando ele chega na reta final, ele tem as duas opções. O Bolsonaro também tinha as duas opções. Bater no Lula ou afirmar-se. Resolveram os dois batendo no Lula. O Lula tem esse problema de bolo, entendeu? Quanto mais bate, mais cresce. Porque o Lula veio lá do interior, é um sujeito operário que foi preso, blá, blá, blá. Bate nele, ele cresce. Entendeu? É que nem massa de pão. Eu fiquei preocupadíssimo quando o Bolsonaro assumiu meia semana de candidato bonzinho. Ele agora desceu do salto, não é mais rompante, o seu núcleo está fechado, não vai fugir dele, e ele vai pegar gente em dúvida. Vai pegar os bonzinhos. Olha, o homem não é tão mal assim, começou a falar bem, botou a esposa no palanque, só faltou botar uma criança exatamente. No colo. Só faltou botar uma criança no colo e fazer discurso com a criança no colo. Mas ele deve ter feito isso, a gente que não viu. Não, mas no programa da TV. Ah, tá. No programa da TV ele não fez. Entende? Eu tenho tem uma informação. Olha a minha fonte. Seleções de Reader's Digest. De 1960 e alguma coisa. Um senador veterano estava perdendo para um jovenzinho que batia nele. Não, o novo. Ele estava lá com, baixando dos 40% e o senador novo crescendo. Último programa de TV. Sala de casa, sofá, família. Aí vai fechando, parece que não mudou nada. A netinha dele, de uns 2, 3 anos, corre e ele abraça e a câmera fecha na fralda do bebê. O senador ganhou a eleição. Porque tem isso na propaganda. O Ciro não conseguiu sair da posição de cirista. Ele tinha que se alargar. E o Bolsonaro voltou para a ameaça social que ele é. Então, o senhor não alargou o seu espectro. Não quer dizer que o dinheiro não tenha funcionado. As emendas, o orçamento, o auxílio. Mas eu estava acompanhando, Adroaldo, uma campanha eleitoral, era estúdio de uma TV, era o último dia da campanha. E eu estava acompanhando um candidato ao governo do estado aqui do Rio Grande do Sul. Intervalo, pessoal do marketing do candidato chegou para ele e disse: agora, quando abrir a câmera, tu vai fazer isso, isso, isso e vai chorar. Eu achei aquilo muito engraçado, não é possível. Não teve dúvida. Quando terminou e abriu a câmera, ele disse: porque eu fui isso, porque eu fiz aquilo, porque não sei o que e tal, e daqui a pouco estava chorando. Ganhou a eleição. Ele já estava bem, é verdade, mas estava meio complicada a coisa. É lógico que existem elementos pré-campanha, né? O Bolsonaro tinha 20 segundos de televisão e num primeiro momento ali, ele conseguiu, numa facada, escapar de debates e, ao mesmo tempo, ganhar uma pauta midiática gigante. Gigante. Né? E, a partir dali, é o Brasil solidário com um cara que ninguém sabia quem era, porque, na verdade, ninguém sabia quem era o Bolsonaro. Muita gente assinou cheque em branco para o Bolsonaro. Agora, 4 anos passados... Aí não dá. O Lula foi solto. Uhum. Ele foi inocentado. Ele é inocente. Inocente. Porque nem processo contra ele havia. Foi anulado o processo, então ele é inocente. E o Lula é o Lula, não é o Haddad. Contra um Bolsonaro que agora todo mundo sabe quem é. Então as condições esse ano, é lógico que estão muito melhores para nós. O Ciro Gomes tinha 12 pontos. Ele está perdendo 3/4 do eleitorado dele. Ele vai chegar... Totalmente. O Ciro Gomes, ele brigou em todos os partidos por onde ele passou, montou um partido político e brigou nesse partido político que ele montou. Qual é o próximo passo dele? Ele vai montar o PCG, Partido do Ciro Gomes. E é capaz dele brigar com ele mesmo. É verdade. Né? E perde. É uma pessoa com a qual nós não devemos poder contar de maneira nenhuma. Não. Cláudio, eu concordo com você discordando. Discordando em que aspecto? A gente está, desde o começo dessas eleições, dessas campanhas, nós estamos muito preocupados com uma coisa ruim. Nós estamos até conseguindo a vitória, ao que tudo indica, e com toda a nossa torcida. Mas o que está vindo para baixo, senador, deputado estadual, deputado federal e mesmo governador, tem muita coisa ruim. Eles estão num processo em que provavelmente vão crescer, vão ser uma força ainda maior, vão passar desses 30% que nós temos hoje. Daí vai ser um desastre. Então, olha, pega em São Paulo. São Paulo, não acabou a eleição, né? Tem poucos doados. Deputado federal, Carla Zambelli, que é do PL, está em primeiro. Eduardo Bolsonaro, do PL, está em segundo. Ricardo Salles está em quarto. No deputado estadual, você tem o Suplicy em primeiro disparado, mas depois é Rafael Silva, que é do PSD, Itamar... Nós não temos muito o que comemorar ainda conta disso. Mas a expectativa de que o Lula arraste um congresso ou deputados estaduais e federais, ainda que sejam congressos, câmaras conservadoras, a ideia é de que a presença do Lula arremesse o Congresso para um lado mais progressista. Se esse lado mais progressista fará a diferença e poderá segurar a onda do Lula, vai depender muito da política. Com relação ao avanço entre os governadores, entre os senadores, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o Senado nosso é assustador. Qualquer coisa que vier vai ser melhor do que isso que está aí. E com relação aos governadores, nós temos que ver o tamanho do PIB dos estados. Por exemplo, se o estado de São Paulo tiver a oportunidade de eleger o Haddad, o Fernando Haddad, nós teremos tomado da elite política da direita e da extrema direita um legado de toda a vida, porque o estado de São Paulo nunca, diferentemente do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, ou do Rio de Janeiro, que já teve representantes progressistas, o estado de São Paulo nunca teve um governador que não fosse conservador e de direita. Num passado mais recente, lá o Donatel, Paulo Maluf, Franco Montoro, que talvez tenha sido o melhor de todos, entre todos. O Quercia, que era o bandido que todo mundo sabia que era. Fleury. O Fleury, que era um carrasco. E depois os governos do PSD começaram com Mário Covas e terminaram no Dória, passando por Alckmin, não nos esqueçamos. Então, sempre foi conservador de direito o estado de São Paulo. No momento em que uma ala progressista mais à esquerda pega o PIB de um estado, que é um PIB maior do que o PIB da Argentina. Sim. Imaginem, por exemplo, a TV Cultura, que está nas mãos do PSDB há tanto tempo, a TV Cultura, que deveria ser a nossa grande força cultural, se presta ao serviço de pôr uma programação de péssima qualidade no horário nobre para privilegiar novelas. Esse, para mim, é o ponto principal de tudo que se fala. Imaginem uma TV Cultura na mão do Haddad com uma programação que possa tirar as pessoas da frente da influência. Hoje a TV Cultura dá traço de audiência. Imaginem uma TV Cultura montando um projeto educacional desde as 8 horas da manhã até o final do dia, passando por várias faixas etárias, aonde nós poderíamos chegar. Isso só para falar do estado de São Paulo. Então é assim, se tomar o estado de São Paulo, a Bahia, Pernambuco com a Marília Reis, então há um cenário interessante acontecendo. Evidentemente que eu lamento pelo Eduardo Leite ou quem possa ganhar ao invés dele, se não for o Preto. Eu lamento pelo Rio de Janeiro na mão daquele bandido miliciano que é o Cláudio Castro. É lógico que eu lamento. Agora, pensando em termos nacionais, tudo indica que vai haver um avanço, Roberto. Por mais que seja difícil engolir uma Damares, olha, é assim, esse povo que roubou, porque eles roubaram, destruíram, cometeram crimes de todos os tipos que nós podemos imaginar, esse povo agora está correndo atrás de fórum privilegiado. Porque se não correrem atrás de fórum privilegiado, vai faltar algema. Cometeram crimes, que são criminosos. Ricardo Salles é processado, ele está sendo processado quase no banco dos réus por contrabando de madeira. Nós estamos falando do ex-ministro do meio ambiente. E olha que a Marina saiu do PT reclamando que o filho estava morrendo no colo. É, tirou o filho do colo e entregou na mão do Salles, com aquela postura absurda daquele momento. Então, quando nós olhamos o tanto de gente que roubou na educação, os pastores que pediram barra de ouro, gente, esse povo tem que se candidatar mesmo, porque se eles não tiverem foro privilegiado, eles vão ser presos no dia seguinte em que o Bolsonaro perder a caneta. É uma coisa agora, só voltando aqui, Cantore, tu estava falando sobre isso, né? Aqui em Sapiranga, agora é que acabou a fila para votar. Agora há pouco terminou uma fila. Então, quer dizer, nós temos que ficar no aguardo, porque muita gente está extremamente tensa, viu? Eu estou sentindo aqui que o pessoal me mandando material e tal, mas muita gente tensa porque a largada saiu nas mãos do espaço mais do próprio Bolsonaro. Agora, por exemplo, nós temos o Nordeste agora está chegando, tá? E aí nós temos, por exemplo, Pernambuco, Lula está com 65% e Jair Bolsonaro com 29%. Quanto, né, de apuração? É, com menos de 9%. Menos de 10%, perdão. 24%, enquanto que cidades e estados que são mais à esquerda estão com apenas 9%. Exatamente. Agora, o Lula já sobe para 43,5%. Nós falávamos agora mesmo. Ele estava com 42. Já sobe para 43,5%. O Bolsonaro já cai abaixo dos 48. Já está com 47,8. E essas pequenas diferenças vão se ajustando à medida que a votação vai acontecendo. Perfeito. Bom, Beatriz, Adualdo, Roberto, Cantore e Petrônio, agradeço a oportunidade e vou para os bares da cidade. Grande prazer escutar vocês e até a próxima. Leonardo, vai para a Cidade Baixa. Obrigada, Leonardo. Isso mesmo. Leonardo, muito obrigada por ter estado com a gente. É isso. Aqui. Grande abraço a todos. Abraço. Você, Leonardo Melgarejo, agora bom, entra Vera. A Vera Maria Gagliardi. Tudo bom, Vera? Oi, gente, tudo bem? Aí, tudo bem, todo mundo tá vivo, né? Sem unha. É, porque minhas amigas aqui estão desesperadas aqui. Eu tava falando com várias aqui, falando, calma, né? Ainda é pouca a apuração, ainda tá. Ainda tem poucas urnas apuradas e tal. Mas está todo mundo bem tenso, viu, gente? Nossa, que eleição. Vocês sabem que eu fui votar no meu colégio eleitoral aqui em Osasco e eu observei que, nossa, aumentou muito o número de eleitores. Eu não sei se eles modificaram agora alguma coisa, juntaram mais pessoas, mas eu nunca vi um volume tão grande de eleitores no colégio eleitoral aqui, aonde eu fui aqui na minha cidade, né? Aconteceu aqui em Osasco, na Zona Norte, onde eu moro também. É. Peguei fila pela primeira vez. E, nossa, eu também levei um tempão. Antes eu levava 20, 30 minutos, eu levei mais de uma hora e meia para votar, de tanta gente que tinha. Também observei a movimentação de pessoal das igrejas, né? Que eu acredito que devem ser... Os bolsonaristas, uma mulher, ela sair trazendo. Geografia Rock. Né? No mínimo, ela estava trazendo as pessoas. E aí, uma das senhoras, uma senhorinha que ela trouxe, a mulher teve maior dificuldade para votar na urna. Era como se ela tivesse a primeira vez diante de uma urna eletrônica. Ela levou um tempão, precisou dar aquele equipamento. E aí, uma outra pessoa que essa senhora trouxe também. Eu ouvi ela falando pro senhor, ai, calma, irmão, calma, já vai chegar a sua vez, não desiste, não. Né? Então, pelo jeito, o homem também já tava de saco cheio de esperar, nunca votou, tava ali porque a mulher o trouxe até o local de votação. Então, foi essas minhas percepções ali no... Pera, a minha mãe não votou na última eleição para presidente e essa vez eu peguei ela pela mão e levei até a urna. É. Então... Essa força aconteceu dos dois lados. Na última eleição, aconteceu de um lado só. Dessa vez, nós ficamos atentos. E nós também fizemos isso. Então, é natural esse tipo de movimento. Pessoal, olha, Roberto, Adroaldo, Beatriz, Vera e Petrônio. eu tenho que ir buscar o meu cachorro na casa da minha irmã. Que ela ficou de cuidar dele hoje. E tenho que ir lá buscar o cara, mano. Eu até gostaria que ele votasse. Mas ele não pôde votar. Aliás, eu acho que o ministro que era eletricitário aí de São Paulo que disse que cachorro também é gente, né? Cachorro também é gente. Cachorro é um ser humano. Rogério Magri. O Rogério Magri. Você sabe que o Rogério Magri fez cometeu um monte de gafe. Mas quando falaram sobre orçamento para ele, ele citou uma coisa interessante. Ele falou assim: esse dinheiro é imexível. Isso. Ele falou imexível e todo mundo riu, porque ele era um tosco. Agora, imexível é aquilo que não se pode mexer. Como indizível é aquilo que não se pode dizer ou não se tem como dizer. E aí, eu ri demais. Eu falei, imexível? Puta cara, iletrado? Não, na verdade a palavra imexível é absolutamente pertinente. E se não era, pela própria lógica da língua viva que nós vivemos, passou a ser uma neologia e passou a ser aceitável no vernáculo da língua portuguesa. Imexível, inegociável e imprestável. Tá? Imprestável, aquilo que não se empresta, imprestável. Pessoal, olha... Beijo para todo mundo aí, Beatriz, obrigado. Um abraço, beijo, obrigada. Você fala aí, vou acompanhar a programação. Ok. É isso, Vera, estamos todos aí na expectativa, porque a arrancada se deu na zona do agrião do Bolsonaro, né? É verdade, isso que... E isso gera uma tensão muito grande, né? As minhas amigas aqui, eu tive que ficar falando com algumas aqui no WhatsApp, falando calma, calma, porque o pessoal fica alucinado. Olha, o Jefferson colocou aí pra gente uma placa aí pra gente ver como é. Ah, que horrível, não? A gente vê esse 47% aí na frente a 43%. É, essa é uma das... Né? Sim. E se a gente vai vendo assim, porque ainda está, recém começou, não tem nem 11%, 15% do Nordeste, né? É, o Nordeste não entrou ainda, né? É, está muito pouco ainda. Entrou mais devagar. É. Aqui no Rio Grande do Sul, o Edgar Preto e o Eduardo Leite estão ali cabeça com cabeça. O Edgar tem 26,14%. E o Eduardo, 26,41%. 49% de apurados. 44,96%. Onix na frente. A curiosidade é a seguinte, é 26 e 26, mas os números são iguais depois da vírgula, só que um tem 41 e o outro tem 14. Mas está pertinho, gente. É. Vamos bancar o Leite. E ir para o segundo turno, mas olha... É estranho o fato do Onix ter passado direto na frente, né? Porque ele fez um trabalho bem meio silencioso, assim, né? Muito forte no interior. É, não é tão estranho quando ele é governo federal. Claro. Distribui recursos. E tinha dois candidatos, né? Na verdade, aquele Heinz ali fazia um trabalho mais para ele, né? O Reis está fazendo o trabalho para ele. Porque o Reis ainda é senador, né? Sim, tem mais 4 anos. É. Fica para a próxima. Sim. É muito sério isso. Já tem quase 28%, 29% das urnas já apuradas. E está chegando perto ali, 45 a 43. 45 Jair, 43 o Lula. Mas ainda deu muito baixo a votação, se nós pegarmos em Nordeste, Sudeste, a votação ainda é muito baixa. Tem que aguardar mais um pouco. É que o coração da gente fica, né? Bate mais forte querendo uma solução. Mas eu acho que nós temos que aguardar mais um pouquinho. Se a gente observar, o Lula está subindo devagarinho. Sim, tá, com certeza que está. Agora, uma questão assim que eu acabo voltando sempre nela, porque virei meio obsessiva, né? a questão da imprensa, da mídia. Tu vê que ela fez todo esse trabalho com aquela que levou o Lula para a cadeia, né? Como é o nome da Operação Lava Jato? A mídia fez uma parte extremamente importante lá da Lava Jato. Ela nunca questionou nenhum dos vazamentos. Ela colocava como verdade absoluta diariamente. Foi um trabalho gigantesco. Agora, as coisas foram colocadas no... Fale. Nesse aspecto, só pedindo uma parte, não querendo, não é mero interrupt. Não, eu quero te interromper, eu quero te dar seguimento. Que é assim, ó, a mídia faz isso com o Lula desde 1978. E conseguiu dizer o contrário numa frase do Bonner: você não deve nada à justiça. Uhum. Foi só isso que eles fizeram para reparar o... Exatamente. Uma frase. Ninguém lembrou dessa frase, mas faz desde 78, quando é dirigente sindical contra a Fiesp, que a mídia bate no Lula. No Lula. Continuando, eu já tinha interrompido a Vera Galhardo, eu quero pedir desculpa a vocês. Não, não, não, não, não, mas não tem problema, nós estamos conversando, eu não me incomodo. 19 horas e 11 minutos. O que eu quero dizer pronto, é que fica muito lombo liso, tu entende? Ninguém se responsabiliza, ninguém paga, ninguém se responde. E é realmente algo assim assustador no sentido de eles destroem reputação, eles destroem pessoas e não há nada, não há cobrança nenhuma. E as pessoas aceitam isso e não se fala no assunto. Eu diria, Beatriz, que eu vou sair um pouquinho do lado da política, mas para mostrar a mesma coisa, a questão da imprensa, né? Eu diria que a imprensa tem tanta vontade de mostrar logo os furos de reportagem que acaba conseguindo muitos furos no sentido errado, né? No sentido de coisa errada mesmo. Aqui em São Paulo, pelo menos, virou exemplo de imprensa errada, de imprensa que não funciona, um caso que nós chamamos aqui de escola base. Não sei se conheço, vocês... conhecemos. Pois é. A escola base, lá em 1994, foi acusada por alguns pais de ter problema sexual com as crianças de educação infantil. Uhum. Isso foi para a imprensa julgou que eles tinham razão, os pais tinham razão, a escola fechou. E depois descobriram que não era assim. Sim. Depois descobriram que não tinha nada, não acontecido nada, que era uma criança que imaginou alguma coisa que não tinha acontecido. Acabou, a escola base já tinha acabado. Uhum. Fechou. A família ficou destruída. Um isso, seja no Lava Jato, eles não vão dizer o quê? Erramos e pronto. Né? Não vejo muita condição de. No máximo vai ser uma matériazinha dizendo que erramos. Pois é, e é justamente por isso que eu volto sempre ao mesmo tema, porque a gente fala muito sobre a questão dos partidos políticos, das igrejas, das associações, da Fiergs, da Fiesp, mas ninguém fala da imprensa, como se a imprensa nunca tivesse responsabilidade. Entende? Porque o ato dela também é um ato político. O maior partido político que existe, como dizia, né, aquele que já morreu, infelizmente, é o PIG, Partido da Imprensa Golpista. Porque eles mandam. Eu espero que se o Lula chegar à presidência da República, que seja cumprida, simplesmente cumprida a lei. Que as empresas tenham que cumprir a lei, que elas não cumprem. Eu concordo com a Beatriz também, sabe? Porque o jornalista tem uma responsabilidade muito grande, né? A preocupação com o furo é legal e tudo, mas ele está muito atrelado assim, ao fato, né? A você fazer a narrativa do fato. Na dianteira das outras emissoras, mas você tem sempre que checar, né? Eu acho que você checar e você ir a fundo nas notícias é obrigação do jornalista. Ele não pode, eu acho que o que a Beatriz quis dizer, eu concordo, eles colocavam os vazamentos da Lava Jato como uma coisa de verdade absoluta. Absoluta. A imprensa precisa, sim, trazer mais responsabilidade sobre os fatos. Porque olha a situação que o país chegou e olha a cruz que o Lula tem que carregar até hoje, né? Uhum. Ainda que ele é ladrão mesmo, tendo sido inocentado em todos os seus processos. Eu acho que a fala do Bonner ela foi muito significativa, muito representativa, mas como disse o Adroaldo, eu acho que ainda é muito pouco, né? Sim, passou o paninho e deu, entendeu? Passa o pano e deu. E nós não vemos essa coisa assim como uma coisa presente, tipo assim, né? Como eu comentei antes. Quer dizer, tem uma responsabilidade em tudo, tem os militares, tem os industriais, tem os empresários, tem, sabe? Mas a imprensa não aparece como sendo responsável. E aí, na hora que eles bem entenderem, eu não estou falando da imprensa, do jornalista, não estou falando do trabalhador. Eu estou comentando e estou querendo colocar aqui o dono da empresa. Os donos, que não são, na maior parte das vezes, nem atuam. Eles só ganham dinheiro. Eles só se interessam em ganhar dinheiro. E é disso que eu estou falando. Eu não estou falando do profissional da imprensa. Do jornalista, do cara que está ali na batalha, que está tentando uma matéria, que está recebendo a pauta que é determinada pelo dono da empresa. É que ele quer, tanto que tem empresas de comunicação que tem o chamado index, o index, que tem aquelas pessoas que não podem ser, nem o nome pode ser tocado. É porque nós temos também a diferença da imprensa, né, da mídia corporativa, que tem os seus interesses, né, Beatriz? Né, que nós sabemos muito bem, né, que ainda falta muito para a gente ter uma imprensa livre de verdade. Nossa! Muito, falta muito. Tomara que o Lula consiga, aí, nesse novo governo, modificar um pouco isso, porque os donos das empresas de comunicação também fecham, né, os seus interesses a quatro chaves e depois joga uma linha editorial diante daquele acordo que foi feito, o que é criminoso, o que eu acho criminoso. Total. Tem que ter uma regulação melhor da mídia, né? O Lula tem falado sobre regulação da mídia. É que os caras acham que se regular a mídia é calar a boca das pessoas. A própria imprensa, essa imprensa corporativa, ela faz esse terrorismo. Quando fala no assunto, eles já mostram como sendo censura. Olha aí o Rio Grande do Sul, né? Bolsonaro na frente no Rio Grande do Sul com 49,59%, Lula 41,50%. Nessa situação aí, a 49%, a gente nesse momento, eu acho que com 33% das urnas apuradas, a gente está caminhando para o segundo turno. Sim. É isso? É 33%? 35% das urnas apuradas agora, tá? 20% de abstenção. Isso é Rio Grande do Sul. Não, isso é nacional. Rio Grande do Sul, 55%. Rio Grande do Sul aí, né? Rio Grande do Sul. Terra de vocês aí, Beatriz. Eu queria comentar ainda nessa questão da imprensa, que assim, nós temos questões que são tidas como verdade e vão progredindo historicamente até o resultado positivo para o autor da mentira. Um caso inverso, no Washington Post, para botar na manchete o Watergate, eles levaram 5 meses de pesquisa levantando a denúncia. Ia lá uma pontinha e a outra, e o diretor do jornal diz assim para o Karl Marstein, mas vem cá, tu quer denunciar o presidente da República com ouviu falar na garagem? Me prova. Me documenta, porque o Garganta Profunda falava com o Karl Berster numa garagem, né? Aí eles foram começar a viajar, levantar os cheques e tudo, até descobrir que era verdade. 5 meses depois botaram na manchete do jornal. Aqui o sujeito sequer duvidou. Eu vi, por acaso eu estava vendo o noticiário naquele dia, o sujeito recebeu às 4 horas da tarde um bilhete num papel e entrou no ar com uma edição extraordinária. Uma edição extraordinária denunciando da Dilma para o Lula. Exatamente. Saiu com uma verdade verdadeira. O sujeito recebeu um pedaço de papel, ele não investigou. Ele estava como traficante de informação do judiciário. E não era o judiciário, era o juiz que talvez se eleja senador ali pelo Paraná, entende? Essa ideia de que a informação, porque veio de, aspas, fonte oficial, fecha aspas, é verdadeira, perdura pela história. O general Góes Monteiro fez esse serviço para o Vargas. Ele denunciou o plano Cohen. Os comunistas farão de novo. Olha, a nova tentativa de 35 e virou verdade. Ratinho Júnior já está eleito e Damares também já está eleita. A ideia então, senhor, a versão oficial, a versão oficial como verdadeira, não cabe para o jornalismo. O jornalismo é, por excelência, um sujeito que garimpa a informação e checa. Voltando para a atualidade. Ó, 44. Lula já chegou a 44. Está começando a hora da verdade. Sabe quem está à frente de senador no Paraná? O Moro? O Moro. O próprio. Uhum. Eu comecei a chegar ali agora há pouco, mas ainda tem muito voto ali no Paraná, né? Paraná já estão com 69% apurado. É, o Ratinho Júnior se elegeu, né? Verdade. Sérgio Moro na frente. 34,5%. Oh, mas aqui o Mourão está disparado na frente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Sim. E aqui também o bolsonarista, o astronauta lá. Gente, olha, tá meio complicada a coisa, bem diferente de como nós estávamos no começo do dia, sabe? Eu acho que alguma coisa aconteceu que nós fomos muito bem enganados. Vamos ver, vamos só até o último minuto, aqui, né? Aqui no Rio Grande do Sul, 58% já apurado. Aqui em São Paulo, 32%. Mas mesmo assim, é uma 34. Diferença bem grande, né? Sim. É uma diferença bem grande do astronauta para o Márcio França. Não, aqui em São Paulo, com os 34 apurados, tem 50 para o Jair e 38 para o Lula. Então, quer dizer, deve ter muito voto para chegar ainda para Márcio França e para outros. O Tarcísio está ganhando aqui como governador, que é o fantoche do Coisa Ruim, né? Sim, eu tô vendo aqui no site do Globo, presidente já tem 38, quase 39% de urnas apuradas e tem quase 21% de abstenção, né? Entre abstenção, brancos e nulos, são 24% praticamente, tá? Jair está com 47,17% e Lula com 44,02%. Isso. Não é? Esse é o dado mais oficial aqui, dos últimos minutos, 19h22 aqui. Quer dizer que há ainda a expectativa, claro, faltam 60% das urnas ainda no total, né? No Brasil inteiro. Então não dá pra gente... É que a diferença tá muito grande, entende? Nós temos aí... são 4 pontos de diferença. Então a expectativa é bem tensa, realmente, bem tensa. Meu coração tá na boca. Lula precisa ganhar, diz a Viviane. A Viviane Oliveira. A minha amiga aqui de São Paulo. Viviane, um beijo para você, minha amiga. Ela tá aqui, ela aqui de São Paulo. Ai, Viviane, meu Deus do céu. Né? Eu falei pra você que minhas amigas estão desesperadas. Eu tô acompanhando aqui. Está subindo devagarinho, estamos já em 44. 44,16. Estava 44 redondo agora. Está subindo. E o Coisa Ruim baixando. Mas Beatriz, quem é o Coisa Ruim, hein? Hã? Quem é o Coisa Ruim? Ah. Já tá 3. O Jair Tchuca-Tchuca. 44 para 47 já tá 3, né? A diferença é de 3, né? Só. Né? De 3 pontos aí. Vamos ver, né? Olha, 47, 44. 19h24. Quantos apurados? Quantas das urnas apuradas? 48 milhões de votos. É um terço praticamente. Um terço. 41. 41% das sessões totalizadas. Ai, gente. Ainda bem que a gente tem que, aqui no Brasil é urna eletrônica, né? Você vê que o processo é muito rápido. Mas se você tivesse que esperar contar os votos. Ah, Aldri. Aldri também é minha amiga aqui de São Paulo, gente. Olha minhas amigas chegando aí. Ansiosa, mas já deu certo, né, Aldri? Sim, né? Já deu certo. Eu acredito na virada. E vocês, acreditam na virada? Acredito. Sim. Agora, Beatriz, você estava falando do nulos em branco. Sim. Eu achei um número alto, como é que é? Pois é, abstenções, ó. Aqui para presidente atualizado agora às 19h25, tá? É, 38,38% de urnas apuradas, abstenção 20,68%. Brancos 1,56%, nulos 2,58%. Isso aqui dá 4,56% e o 2,58% é isso mesmo. Abstenção, tem que acreditar no que eles estão falando, que eu não... O Congresso, a Justiça Eleitoral não está colocando aqui. Mas 20% é muita coisa. É, o que está colocando o Globo aqui. Eu acho que com isso dá segundo turno. É, dá. Muito alto. O caminho agora indica segundo turno. É, nesse momento, nossa, muito alta essa abstenção. Meu Deus, o que acontece com esse povo? Olha, o que eu percebi em São Paulo, não sei vocês, algumas pessoas que eu conversei aqui, muitas pessoas estavam irregular com seus títulos, não haviam votado na outra eleição, achavam que iam votar, foram até o colégio e descobriram que não, que estavam com título irregular e não poderiam votar. Então, isso favoreceu também um pouquinho, né? A abstenção daí a pessoa não votou, tal, não aparece votou, como... Podia votar agora, compareceu, só que não, né? Então, eu acho que isso favoreceu um pouco, viu? Mas se tu levar em consideração agora, por exemplo, Santa Catarina, Paraná já terminou praticamente, porque o Ratinho já se elegeu, já está eleito, deve ter passado dos 70% de apuração. Ele está com 78% quase. É. É, então, quer dizer, isso aí dá um peso enorme, não tem ainda, como é que está lá o Nordeste? Como é que está a apuração no Nordeste? Precisa dar uma olhada aqui. É, com mais de 60% dos votos apurados, Eduardo Leite do PSDB e Edgar Preto do PT disputam o segundo lugar. Então nós temos uma chance aí do Edgar Preto ir disputar com Onyx Lorenzoni. É pesada a coisa, né? Porque o peso do dinheiro de Brasília é altíssimo, né? É complicada a coisa. É pelo andar da carruagem, apesar do Nordeste estar dando de lavada, nós estamos caminhando para um segundo turno. Uhum. O Nordeste é onde menos tem apuração ainda. É. 30%, 40%, 50%. É. É, 24%, 27%, o Ceará 27%, Bahia 24%, Maranhão 19%. Maranhão, daí 40%. É muito pouco, né? Eu acho que estão fazendo de propósito isso. Eles estão fazendo isso de propósito, gente, para nos deixar nervosos. Olha, mas aí o Jair já está caindo, ó, 46 a 44. É, 44. É o que o Petrônio falou, né, Petrônio? É isso, vai caindo, ó, vai caindo, o Lula vai aumentando. Vai caindo, porque vai aumentando cada vez mais o Nordeste. É. Nós precisamos contar o Nordeste, o Sudeste também, ele está vendo bem. Né? Então, a Minas Gerais, né, o Rio de Janeiro está mais ou menos, mas... Eu acho que... Acho não, Lula vai terminar passando. A questão é que nós gostaríamos que ele ganhasse o primeiro turno. Exatamente. É, o que a Aldri falou, com a Dilma foi assim, né? Foi mais do final que aconteceu a virada, né? A Aldri lembrou isso. É. Mas é uma... Vamos ter que esperar mais um pouquinho e deixar o coração bater mais forte. Não, se tiver coração daqui a pouco, né? Tomar uma aguinha com açúcar. Não, eu até já vou adiantar aqui o meu remédio das 8, vou tomar agora. É, não. Nós imaginávamos um quadro diferente, mas total. Mas é que começou na zona do agrião, como a gente falava antigamente, né? Na zona do agrião. O Nilza aqui está questionando isso também, né? Está questionando aí a diferença dos filhos, né? As apresentadoras estão falando sobre isso aqui agora. Uhum. A Luciana está perguntando como é que nós vemos o segundo turno, se haverá riscos. Luciana, vai depender, nós vamos ter que esperar até o finalzinho para ver mais ou menos que tipo de equilíbrio tem entre a votação de um e de outro. Se a diferença não for tão grande, tem risco sim, tem risco, infelizmente. Eu acho que vai ter risco de qualquer jeito. O que ajuda um pouco hoje é a questão da rejeição do Coisa Ruim. Né? É enquanto isso. Ele está naquela rejeição maior que 50%, a chance dele se eleger é pequena. Mas segundo turno é segundo turno. Esse um mês de diferença... É muito, muito, muito. Que o Lula já está vendo, recebendo, vai piorar e muito. A tendência é chegar próximo do empate ali. Deixa eu passar para... O antipetismo continua existindo, né? Tá, olha só, no Rio Grande do Norte o Lula está com 64,42%, tá? Eu só não tenho todos os dados, eu só tenho esse dado puro aqui. Na Paraíba o Lula está com 60%. Em Pernambuco também com mais de 60%. Sergipe mais de 60%. E eu não tenho aqui também o dado de quanto já tem lá. Só estou com os dados de quanto ele está indo, porque ele está ganhando direto. No Piauí, 71%. Maranhão, 63%. Pará, 49%. O que mais que eu tenho aqui do Lula? Goiás, Tocantins, 49%. Bahia, 68%. Minas Gerais, 46%. Minas Gerais até surpreende, né? E o resto tudo o Jair está ganhando. Jair ganha aqui, ó, no Rio Grande do Sul, quase 50%. Em Santa Catarina, o Jair ganha com 62%. No Paraná, 55%. São Paulo, 49%, o Jair está ganhando. Mato Grosso, 53%. Goiás, 54%. Mato Grosso, 60%. Rondônia, 62%. Amazonas, 48%. Acre, 62%. É isso aí. Amazonas, né? Roraima, 69%. Agora, quem diria, o bicho está pegando aqui para governador em São Paulo, hein, Roberto? Sim. Como é que está? Governador tem Tarcísio com 44, Fernando Haddad com 33. Aí aquela história, no mínimo, porque o Rodrigo Garcia, que é o atual governador, está só com 18. Então a tendência é ficar aquilo que já estava, que é Tarcísio e Fernando Haddad. Para segundo turno. Para segundo turno. Mas só que daí o Haddad vai ficar no segundo colocado. Que não quer dizer muita coisa de novo, é isso que eu quero relembrar. Segundo turno é outra votação. E mais, o Haddad... tinha preferência, ao ter segundo turno, e tudo indicava que ia ter, o Haddad tinha preferência para que fosse contra o Tarcísio. Justamente porque, se for contra o Rodrigo Garcia, tem a máquina do governo em cima para tirar voto, né? Então, o Tarcísio é o bolsonarista por excelência. A tendência é 19 horas grande, e 33 minutos. Maior do Haddad a ganhar. Lembrem-se. Geografia Rock. Acho que foi o Cláudio Antônio que estava comentando aqui. Em São Paulo, o PT ou qualquer outro partido na linha mais à esquerda nunca ganhou para governador. Então também, bom, quem sabe tem chance. O Sérgio Moro vai ser senador, hein? Pois é. Estava em terceiro, apareceu em primeiro, né? É. E lástima, né? Damares vai ser senadora. Lástima. Lamentável. Nós vamos ter. Magno Malta aí, pode ser senador. Pelo Espírito Santo, né? E o Mourão aqui também, o astronauta. Sim. Pois é. Veja, quando o Cláudio falou que já era muito ruim o Senado, concordo. Mas eu continuo dizendo aquilo que eu disse antes. O nosso problema não é nem só votar, eleger o Lula. É eleger uma bancada, eleger uma equipe, senadores, que possam, de fato, fazer alguma coisa junto. O que, que o Lula vai ter que negociar? Com o Centrão, para poder fazer alguma coisa? E com esse Senado aí? Nossa, então, o Senado assim, é 8 anos. Pois é, nós temos que nos preocupar também com as camadas de baixo, vamos dizer assim. Governadores, deputados, senadores, porque isso ainda pode dar muita confusão. É, que lástima para o Brasil, viu? Nossa, que lástima. Pois é. Lamentável, né? O que nos leva a pensar o seguinte, a gente faz muito barulho para comemorar e eles vão no quieto ali e vão trabalhando de outra maneira, né? É, Beatriz, eles vão quieto, né? Eles trabalham quieto, né? Enquanto a gente faz barulho, eles trabalham quieto. Isso fica cada vez mais claro pra gente. Né? A gente comemora, fica feliz, fica só pensando em coisa boa. É mais ou menos como a gente botar a Madre Teresa de Calcutá e o... querendo competir com o Bin Laden, né? E ele arranca, então, ele arranca o pior de todos, né? O pior que a pessoa tem é arrancado por este homem, nas urnas, inclusive. Então é muito difícil a gente conviver com isso, não é uma coisa fácil. É um trabalho de cultura, hein, do povo. É. E tem, esse ano tem aquela história também do voto envergonhado, né? Que é aquele voto sem vergonha mesmo, né? Porque errou a primeira vez e erra de novo, mas bem quietinho. Olha, Twitter aí, ó, já virou. Lula acaba de passar Bolsonaro nas apurações em Minas Gerais. É importante dizer que o Estado sempre foi... Isso. ...nas últimas eleições presidenciais por ter o maior número de municípios do país. Bom, já é uma boa notícia, né? Olha aí, Lula virou... 46,6 a 45,1. É. Mas com 31%, que eu acho que o Lula ainda ganha uma dianteira aí. 39%. Né? Ali em cima está 31, 39. Não, tá, mas eu estou vendo a apuração na justiça aqui. Está 39,5% de sessões totalizadas, o Lula com 46,6% e o Jair com 45,1. Apertado, hein? Ah, é, um, por enquanto, 1,3% só. Tem e a Simone Tebet com 4,2, o Ciro com 2,5. Olha, o Ciro tinha que... E para Paris já, não é nem olha, depois. Lamentável. Ele colocou atrás da Simone Tebet. Nossa. Sim, mas ele fez isso para ajudar o Bolsonaro, né? Você viu a Bahia aí? A Bahia está com 33. 32,33. O Lula tem 67,94. Espetáculo. O Bolsonaro tem 25,43. É. Então ali tem um caldo para vir, até porque, vejam vocês, Jerônimo está com 46 e o ACM Neto, o Pardo, 42,96. Ele que disse que é, não, eu não tô. Eu sei, não, mas se você olhar a foto dele, ele está mais escurecido mesmo, não sei porquê. Sim, fizeram uma sombra. Photoshop. Não, esse é o sol, é o calor lá da... Olha, em Tocantins... Como diz o Chico Buarque, na Bahia todo mundo é brasileiro igual. Em Tocantins, 81% das urnas já apuradas, Lula lidera com 49% e Bolsonaro com 45%. É, ali é uma terra... dele, né? Vamos dizer. É. E o Ratinho, quer dizer, o Nordeste continua com pouco ainda, né, apurado. Bem pouco. Agora, o Ratinho já está reeleito, né? Que loucura isso. Bom, mas não dá para ser, não podia ser diferente, né? Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, é isso aí mesmo. A Zambelli também surpreende, né? A Globo está dizendo aqui que mais da metade das urnas já foram apuradas, né? Mais da metade das urnas, 52%. com Jair Bolsonaro 46 e Lula 44. Meu Deus do céu, hein? É, segundo turno, né? Segundo turno, né? Vamos ver, né? Vamos ver, vamos esperar ainda, porque... Mas sei lá, né? É difícil, né? É um momento dramático aqui que nós estamos vivendo juntos, hein? Não vou esquecer isso nunca. Mas não é vocês fácil fazem parte 50, da minha vida agora. 50 mais 1% vai ser fogo. É porque mesmo que o Lula passe na frente... Não vai conseguir ganhar em primeiro turno. Vai dar primeiro turno? Acho que a gente já tem que começar a se acostumar e pensar que é primeiro turno. Não sei ainda. Logo no começo lá, a Beatriz tinha perguntado se com qual percentual a gente podia dizer que estava resolvido, né? Uhum. O que eu respondi aquela hora, eu respondo agora, só que agora é a nosso favor. Não dá para a gente... Ah, mas já tem 45%. Bom, isso quer dizer que ainda tem 55% de votos. E da onde são esses votos? Grandes cidades, Nordeste... Tem muito voto. Porque você pega Paraná já está quase tudo pronto. Tá. Rio Grande do Sul já está com mais de 60%. Distrito Federal, se não me engano, está com 70%. Da onde vem os votos agora? Do Nordeste, que é Lula. Das grandes cidades, que na maioria é Lula. Mas então, quer dizer que Nordeste virou a Arca de Noé carregando um monte de bicho? Não, tem alguns outros aqui por baixo que também ajudam a carregar, né? É. Mas na base é isso. O Nordeste sozinho não conseguiria votar, fazer ninguém ganhar. Não. Né? Mas é a grande força para fazer com que a parte de cá que está votando bem consiga continuar. Mas uma coisa é certa, né? As eleições elas transcorreram hoje em dia com uma certa tranquilidade, né? Foi menos pior do que a gente imaginava. Estava, né? Tudo muito assustado, com muito medo da agressividade. E isso não aconteceu. Isso é um bom sinal. Por causa daquela ideia de que haveria uma lavada. As pessoas estavam tensas. Sim. Agora, com essa diferença, eles vão votar com muita força. É. Tá? Agora sim, eu tenho medo da... Eu tenho medo da estupidez e da violência a partir de agora. Olha, viu só a notícia aqui que o Jefferson pôs pra gente? Colocando no tweet aí, Bolsonaro. O Bolsonaro já tá indo atrás do Ciro Gomes. Então já tá enviando interlocutores. Quem sabe ele não me apoia no segundo turno. Veja você como é que é a política. Né? Mas ele já disse que só na próxima encarnação para apoiar o Lula e o PT, né? Tá bom. E quem é que sabe que se já mudou de encarnação a partir dessa eleição agora no primeiro turno? Você não pode confiar no que o político fala, nunca. É, tem que ver como é que vai ser o pessoal no entorno dele, né? Porque ele ficou muito fragilizado agora. O partido dele estava disposto a parar com a eleição, a tirar a candidatura dele. Sim. Né? Ele está com 3, 4% dos votos até agora. Se não tivesse lá ele, isso aí ia ser tudo pro Lula. Sim. Deixa eu dar um palpite aqui sobre Minas Gerais. Porque diz que mito e lenda tem distinção, né? Mas tem uma lenda confirmada pelos números permanentemente no tempo histórico que quem ganha em Minas ganha a eleição. E em Minas, o 39,55% dos votos, Lula tem 46,67% e Bolsonaro com 14%. É, diz que quem ganha em Minas ganha no Brasil inteiro, né? Aí eu tenho até uma... É uma lenda. Por que dizem isso? Por quê? Essa fala, ela tem base científica para ser falada. Minas, além de ser o maior número de municípios, a população se equivale ao resto do Brasil. Quantos pobres tem? Lá é a mesma coisa. Quantos ricos tem? Lá é mais ou menos o mesmo percentual. Quantos são homens? Quantos são mulheres? A cada extrato que se usa para fazer pesquisa, Minas é muito equivalente ao Brasil como um todo. Então, o que acontece em Minas é a tendência que acontecer no Brasil inteiro. Lembra? Minas tinha até banqueiro, que hoje não tem mais. Com tanto pois é. Tinha dois banqueiros importantes. Tinha. Banco Nacional. O Banco Nacional vem daí, né? É, tinha todas as esferas do poder e dos oprimidos e explorados estavam lá representados. Mas, 19 horas e 45 minutos. Segundo é o Rio de Janeiro, que é uma pedra no sapato. É, na verdade, eles estão com 1 milhão de diferença de votos, o Jair e o Lula. Praticamente 1 milhão. O Bolsonaro então, tem 1 milhão a mais. Então, era há pouco, era 1.266.874. Eu não me lembro o percentual. Mas, então, está diminuindo a diferença gradativa e positivamente para Lula. Bom, agora vamos fazer, então, pelo menos uns 2 minutos aqui de meditação. Respiração, respire fundo, conte até 8, segure. Quando era urna de lona com voto no papel, tinha essa história de vamos virar voto na apuração. Aí com esse negócio de ser eletrônico fica difícil, né? É. A gente não sabe como é que canta, qual é o tambor que toca para virar. O homem que foi para fora do nosso planeta. Só um pouquinho, só um minuto. Um minuto. Fico levantando aqui. Não dá, né? Mas tinha, por isso que eu me lembrei, Adroaldo, daquela fala que era a zona do agrião. Se usava muito isso, né? Quando você ia para aqueles bairros. Era a zona da mata. É, a zona do agrião, quando tu ia para aquele bairro onde o cara tinha mais, o candidato tinha mais eleitores, né? Ah, eu fui candidato a vereador em 1982 pelo PT. É, e depois também, em 1988, quando elegi. Na Vila Sérfia, tinha uma urna de 324 votos, uma urna. Eu fiz 190. Olha! Os caras ficaram desesperados. Como é que pode? E eu não era conhecido de ninguém, né? Era um morador da festa, né? Conhecido ali só naquela cidade, naquele lugarzinho da cidade. Tem Zona da Mata tem. Até hoje. Tem. Né? No Rio de Janeiro, ali, aquela Baixada Fluminense, Calado, né? E o norte pro Bolsonaro, o Nordeste pro Lula, né? Agora, uma coisa que a gente tira disso aí, gente, é assim, ó, a extrema-direita está com tudo no mundo, né? E no Brasil, de uma certa maneira, prova de que há uma extrema-direita com muita força e uma parte do Brasil está doente, né? Uma parte do mundo, né? Do mundo, é. Do mundo. Quer dizer, parece que toda aquela sombra do nazismo, ela está pairando. Tu vê que a Itália conseguiu a vitória de uma extrema-direita, né? É, outros países aí também, a própria Inglaterra também está assim. O Donald Trump está... A França chegou perto. É, o Donald Trump começa a ensaiar agora para 26, né? Para 23, né? 24, que vai ser a eleição lá, agora não me lembro. Quer dizer, nós estamos numa fase bem sinistra aqui do nosso, da democracia, né? Verdade. Gente, eu vou pedir licença para vocês. Fui convocado pela minha esposa a ir buscá-la na rodoviária, então... Tá certo. Tô saindo um pouquinho. Quando eu voltar, se vocês estiverem aqui ainda, até entro de novo, tá bom? Tá certo, então. Obrigada. Valeu, professor. Boa noite a todos. Estamos na torcida. Vamos lá. Me tira uma dúvida aí. Professor Roberto Prado, obrigada. Boa noite. Esses votos do exterior, né, onde o Lula ganhou lá na Nova Zelândia, na Austrália, tudo, eles já estão computados nesse que a gente está aí? Já estão computados? É. Já, já. É em torno de 600 a 700 mil votos. Tá. Não tem um percentual de que quantos foram votar. Tá, mas já estão computados aí esses votos, né? É. Tá. É, esse já não conta mais. Olha, agora começa a virada nos votos do Nordeste, né? Estão contando aqui que seria depois das 19h30. Vamos ter calma e contar até 13. Exatamente, ter calma e contar até 13. Eu estou clicando aqui toda hora para ver o do Nordeste. Vamos ver, né? Sim, agora o Bozo vai estar no Senado, né, gente? Com o Sérgio Moro, com o Astronauta, com o Mourão, com a Maria Cristina. O Astronauta ganhar aqui em São Paulo, hein? Gente, mas olha que boa notícia, o Boulos foi eleito deputado federal, votei nele, no estado de São Paulo, eu votei nele, passei o número dele. Aí, Lu, para minha irmã, né, que falou para votar no Boulos, que bom que o Boulos foi eleito deputado federal. Eu acho que ele vai fazer um trabalho maravilhoso na Câmara. Olha, já tem... Verdade. O pessoal já está dizendo que está procurando casa no Uruguai, né? Outros aqui estão pedindo asilo no Nordeste. Eu tenho família, nasci no Piauí. E o Dallagnol, deputado federal no topo, viu? Lá na... Quem que nasceu no Piauí? Olha aí, a Fátima. Eduardo Bauer Correa, na Parnaíba. Você nasceu lá, Adroaldo? Nasci lá, rapaz. Que cidade? Parnaíba. Não me diga, eu sou de Floriano. Poxa, somos vizinhos. É. Olha aí, a Fátima Bezerra do PT já é reeleita, governadora do Rio Grande do Norte. Maravilha. É isso. Folha. Que bom, né? É, eu estava vendo aqui. Aí minha filha entrando aí. Bora, bora, 13. É, Jaque, tá difícil. Tá difícil, olha, tá complicadíssimo pra gente, viu? Vocês até me permitem? Todo mundo no passinho. Uma mão aberta, a outra fechada. Pirraçando a boiada. É o Nordeste. E no TikTok todo mundo tá fazendo. O bambu tá gemendo. Uma mão aberta e a outra fechada. Pirraçando a boiada. Tá bom, só um pouquinho, né? Pra gente sair um pouco desse... Só acredito na virada, gente. Só que assim, acho que a gente já tem que começar a pensar mesmo no segundo turno. Mas eu acredito que a gente termina essa eleição com Lula na frente. Isso, não? E como é que vai ser? Que tipo de... Qual é a mensagem que vai se passar? Porque com esse pessoal que está sendo escolhido para Congresso Nacional e Senado... Né, pro Senado e deputado federal e deputado estadual também, nós estamos vendo aqui pessoal da direita se elegendo. Então, nós estamos fazendo errado. Está na cara que nós estamos fazendo errado. Agora, o quê? Baixou para um ponto, 45 para 46. Baixou para um ponto. Não, mas calma, gente, vamos aguardar, olha... Sei lá, 60%, nós temos ainda 30%. Nós temos 30% ainda. E é isso aí, né? A extrema-direita é uma força política real agora. A gente tem que entender isso. Pelo senador, pelo Espírito Santo. Olha que Senado que nós vamos ter. Pois é o que eu estou dizendo. A extrema-direita agora é uma força política real com assento... no Senado e em alguns estados. Agora é a extrema-direita mesmo, reconhecida. Reconhecida, exatamente. Vou te falar, chula também, vida, né? Porque quando a gente pensa em Magno Malta e Damares e Moura, chula, né? Meu Deus do céu. Extrema-direita inteligente, é chula, chula. Isso, é a extrema-direita, é a pior de todas. Essa é inominável. É, o que nós estamos vendo é que eles estão se consagrando aí, né, Beatriz? Se consagrando, exatamente. É terrível isso. Baixou, aquele cálculo que eu estou fazendo, para 564.552 votos. Já dá para tirar até na Bahia. É, isso é verdade. Nossa, se você pegar o que tem ainda para o Nordeste todo, o Lula ultrapassa. Isso também. Vai. Boa noite, Lu. Minha irmã está entrando aí também. Ó, um abraço. Tá bom. Já tem 0,81 diferença. Duas ou três parciais e o Lula passa. É, mas esse, assim, ó, guarda aí, ó. Nessa oportunidade, 63,45. Olha, o que eu estou vendo aqui. 64.652 de diferença só. Olha, o que eu estou vendo aqui. O Jair Bolsonaro está com 45,88% e o Lula já está com 45,34%. Isso, é a virada agora, né? É a virada agora. Agora, né? Gente, olha aqui, ó. Vai virar. Agora sim, ó. Damares Alves, isso. Tereza Cristina, Magno Malta, Sérgio Moro, Marcos Pontes, Magno Malta, pelo amor de Deus, olha. Aqui tem até uma pessoa que está lembrando, o Milor Fernandes, quando ele disse que o Brasil tem um longo passado pela frente. Dá até dó do Lula se ele ganhar também, viu? Porque, pô, enfrentar um Senado desse... Ai, pois é, tu não vai conseguir trabalhar. Não, mas é a direita se consagrando no Senado e no Congresso, né? No Congresso. Agora isso, né, Vera? O interessante é que o Boulos está detonando com votos, né? É, então, isso aqui é legal, entendeu? Então, um pouco de oxigênio no meio disso tudo, né? Claro. Mas e o Mourão que está ganhando aqui? Quer dizer, gente, o Senado da República vai se transformar numa Gestapo. Nossa. Não, nossa, preocupante. Não... Preocupante esse quadro do Senado. Sem contar que é um mandato de 8 anos, né? É. 313 a diferença. 313 mil votos. Olha aqui, ó. É o Pedro Fonseca. Pedro Fonseca passar, com a gente. Um abraço, querido. Esse aí é um grande parceiro, um baita jornalista. A Ketrin. E os astros? Me diz o que está acontecendo nesse momento. Eu participei do programa Horizonte na sexta-feira, né, Bia? Foi. As eleições, o dia da eleição ia ser tranquilo, não ia ter violência como todo mundo imaginava, né? Como nós esperávamos. Olha aí, ó, 0,50 diferença, hein? Do Lula pro Bolsonaro. Viva o Nordeste, Nordeste sempre salvando, né? Eu disse que não ia ter violência, ia ser um dia tranquilo, tudo, um dia regido por Escorpião, Plutão do Lula, muito forte, né? Muito forte. Por isso que eu acho que a gente tem que esperar um pouco mais, porque tudo ainda pode acontecer, viu? Agora... Vai. Edgar Preto está muito... Desculpa, Vera. Edgar Preto está muito próximo do Eduardo Leite. 54-90. É muito... A diferença é mínima, meu Deus. Aí, se o Edgar Preto for para o segundo turno, vai enfrentar o Onyx Lorenzoni e toda a máquina do agronegócio e do... Aqui, né? Porque é uma máquina bem... Aqui, nós aqui somos muito, muito, muito racistas, fascistas. É impressionante esse estado aqui. Todos os três estados do Sul, né? Tem essa característica. Desde sempre, não é agora. Tá, você estava falando, Vera, desculpa, eu te interrompi. É que Porto Alegre, aqui Rio Grande do Sul, dá um medo na gente. Fala. 20 mil votos de Leite pro Edgar. 20 mil votos só. Isso. Eu acho que vou torcer aqui pro Edgar conseguir ir pro segundo turno. Não, eu tava falando só isso, que quando pelo mapa que eu vi na entrevista da sexta, o mapa que eu vi de hoje, a Luciene também... É verdade isso que ela tá dizendo aí. Isso está acontecendo porque os pastores das igrejas evangélicas fez uma lavagem de cabeça de fiéis. Na minha opinião, tem razão, Luciano. E além de fazer a lavagem, eles levaram os caras para votar. Que isso eu vi no meu colégio. Né? Então agora eu percebo que eram votos bolsonaristas, sabe? Eles levaram, vi uma mulher que ela estava se deparando pela primeira vez com as urnas, ela não sabia como aquela máquina funcionava. Eu tenho então, que encontrar essa notícia, porque eu procurei, mas não tive muito tempo para procurar. Um menino, aí no interior de São Paulo, tirou o voto, tirou o título para votar, e, porque ele queria votar no Lula. E a tia dele hoje prendeu o título, ele chamou a polícia na casa dele. Aí a tia soltou o título para ele poder ir votar. Deu uma confusão, chamou a polícia e tudo mais. Porque ela era de uma religião lá e não queria que ele votasse. Olha aqui a diferença diminuindo, hein? Olha, agora é mínima já a diferença. Eu acho que vai virar, gente. Vai ser como o mesmo cenário que foi com a Dilma. É, mas vai virar. É o que a Audrey falou, né, Petrônio? Vai virar. Vai virar. Vai virar porque o mapa o Plutão do Lula está muito bem posicionado. E o do Bolsonaro está numa casa de decadência, de caída. Eu acho que vai virar isso. Porque A esperança é que se tivesse mais, a gente precisaria fazer um cálculo, eu estou procurando olhar aqui, para ver se ele conseguiria chegar matematicamente no 50 mais um. Petrônio, eu não acho difícil. Pelo mapa que eu vi, pelo mapa que eu estudei do dia de hoje, e depois eu ainda vi de outros astrólogos, né? Porque eu fiz rapidamente para a entrevista que a gente estava falando, e depois eu fui ver de outros astrólogos. Batia muito com a interpretação que eu tive. Então, que bom. Eu acho que o Plutão do Lula está muito forte no dia de hoje. Tá, gente, só para dizer aqui, desculpa, mãe, que eu fui atrás, aproveitei, agora fui atrás. Foi em Ubaí, em Minas Gerais. Uma tia escondeu o título do sobrinho, que chamou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. Ela não queria que ele votasse num candidato contrário às convicções ideológicas dela. Mas olha, que absurdo. E aí a corporação conduziu ela até a delegacia. Porque é crime, não é crime uma coisa dessa, né? É um absurdo. Olha, a tia esconde o título de eleitor do sobrinho e ele chama a polícia. Exatamente. Que menino danado também, né? Essa gurizada de agora... Eu não sei, eu tenho um receio, sabe? Tipo assim, né? É isso aí. Com mais de 60% das urnas apuradas, os dois empatam em 45%. Pode mudar, sim, né? Vocês viram que morreu o marido daquela candidata ao governo lá de Pernambuco? O marido morreu hoje. Ela não foi nem votar, né? Ela não foi, né? Não, disse que ela não foi nem votar. Eu estava lendo agora há pouco sobre isso, né? Que infelicidade. É a Lira, né? É. A Catherine. Guruzinho, burrinho, né? Só precisava de identidade para votar. Disse que ia passear e pronto. Ninguém quase usa o título de eleitor. Ah, mas eu acho que ele fez tudo. Foi lá, tirou o título. Né? Eu acho que ele queria usar o título. Eu acho que ele queria usar o título. E ele deu uma demonstração de que ele não estava para brincadeira, né? E que eleição é uma coisa muito séria. Eu acho que ele fez muito bem. Eu acho que agora o pessoal vai levar ele mais a sério, né? Bom, uma coisa também a gente tem que dizer, né? Aquele Datafolha e o IPEC não funcionaram, né? Mas calma, Bia, vamos esperar. É. Antes de tirar as nossas avaliações, vamos esperar. Vamos esperar mais um pouco. É rápido, porque eu acho que a virada pode ser espetacular, viu? Tem 64% agora das. Não, já tem mais de 64%. Nós estamos chegando perto de 70% das urnas já. Aí vai ficando mais difícil o primeiro turno. O Magno Malta, cara, não dá pra acreditar. O Sérgio Moro. É inacreditável, o né? O Mourão aqui, não é? Olha, não dá pra acreditar. Lula já passou, Jair. Porque já quem passou, deu. Passou. Acabou de passar. Oh, maravilha. Ah, que maravilha. O que é ser interessante, se desse uma arrancada boa agora para o Nordeste, parte do Sudeste, ele conseguiria chegar, viu? Uhum. Então, mano, vamos aguardar, porque não é possível, entendeu? Tá. É que tem 70%, né? Deixa eu botar. Quase 80%. 70% das urnas apuradas. Põe a musiquinha aí do Pirou, ô Beatriz. Oi? Vou procurar, põe a musiquinha aí. Vamos. Pra mostrar. Qual é a musiquinha do Nordeste, aquela? É, ô, vivo Nordeste. Só, eu vou voltar, vou me mudar pra lá. Vai ser uma virada sensacional. Eu tenho a cá comigo, uma intuição. Bom, eu já tomei meu remédio, agora tá tudo bem. Tô falando isso porque eu tô... Que é o seguinte, olha, o Nordeste alagou só, até agora só 27%. Opa. Bahia 50%, Ceará 53%, Maranhão 38%, Paraíba já está na reta final, 78%, Pernambuco 54%, Piauí 68%, Rio Grande do Norte 71% e Sergipe 84%. Ainda há esperanças. Sim, agora tem uma outra coisa que a gente pode falar aqui, é o seguinte... Aí Ceará tem bastante voto, Pernambuco também. É que aquela expectativa que tinha sido criada pelo Bozo de que haveria muita morte, uma confusão durante a eleição e todo aquele terrorismo que ele fez nas últimas semanas, deu em nada, né? Ele teve uma grande decepção porque não aconteceu. Bia, mas se você lembrar, nós fizemos esse comentário, né? Uhum. 7 de setembro do ano passado, falou, não deu nada. Esse 7 de setembro não deu nada, eu falei, não vai acontecer nada nas eleições, nada. Não aconteceu. Ele joga com medo, ele é torturador nato, né? Tá, e vocês sabem qual é o deputado mais votado no Rio de Janeiro até agora? Quem? Pazuello. Perdão, eu não ouvi. Pazuello. Nossa. Puxa vida, né? Não, olha, é de tirar o fôlego da gente, assim, sabe? Camarada não entregou oxigênio para o povo no Amazonas e pois a pessoa tem coragem de votar nele. Tem alguma coisa errada, cara. Não é que está errado, não estou duvidando do voto. Eu estou falando que tem alguma coisa errada. Sim. Nessas pessoas que votam assim. Tem alguma coisa bem errada. Demais, viu? O astronauta ganhou aqui. Não tem 20 horas e 8 minutos. Não, e aquele cara jogador de futebol, como é o nome dele, vai ser provavelmente o senador do Rio de Janeiro. Ah, é, o Romário. O Romário. Olha, o Instituto Datafolha projeta que haverá segundo turno da eleição presidencial. Não acredito que nós vamos ter que encarar segundo turno, hein? Não, vamos, mas calma. Ter. Vamos esperar. Mas é que com essa bancada, gente, eu tô assim, sabe, tô muito dispersa, porque com essa bancada não tem nenhum santo, nenhum anjo que vai conseguir governar. É muito difícil. Vai ficar muito difícil pro Lula, assim, muito difícil mesmo. Até porque eles vão fazer campanha para Bolsonaro, né? Mas óbvio, eles vão ficar 4 anos fazendo campanha. Não, e agora mesmo no segundo turno... Claro! Força pra cima, né? Geografia Rock! Vai ficar mais difícil ainda. Estamos apavorados, é verdade. Podem dizer à vontade. Nossa, porque estamos. Hamilton Mourão na frente no Rio Grande do Sul, foi... Já com 88% dos votos apurados, né? Que absurdo. Inacreditável. Inacreditável. E o livro Dutra, com o tamanho que ele tem, né? Com a capacidade que esse homem tem. Que pena, viu? É. O caso é esse, né? É... E lembrando que é o Senado, né, também, que vota lá para o juiz do Supremo, né, que tem um poder muito grande também sobre o Supremo. Né? Olha, o Dallagnol foi eleito deputado federal, vai conseguir imunidade, né, para não responder pelos seus crimes. Ele e o Moro, inacreditável. O Dallagnol, pois é. Não, mas é o eleitor que, tá, que tem um problema, né? Nós vamos pegando essas pessoas, é quando vem um cafajeste aqui e me faz uma proposta. Ele é um cafajeste, ele vai fazer proposta cafajeste. O problema é eu aceitar. Que então, o Lula já vai chegar nos 46, né? O que, que encanta essa gente? Como é que é o... Só pode ser alguma coisa da religião mesmo. Que a gente não sabe, porque nós estamos... numa coisa meio separada, né? Pois é, você imagina, eles pensaram, fizeram, e está dando certo o que eles imaginaram. Montaram todo um esquema para, caso perdesse a presidência, eles tomam o Congresso com a direita. E quem era candidato, por exemplo, lá no Espírito Santo, era o Contarato. Não era? Era. Pois é, e daí botaram o Magno Malta em vez do Contarato. Puxa vida, olha isso. É exatamente o Nordeste que vai salvar, provavelmente, uma derrota no primeiro turno, sabe? Vai nos fazer chegar no segundo turno. Agora, em termos de bancada, de Congresso Nacional, olha, é absolutamente chocante, eu estou chocada. É, eu acho que fica muito mais difícil a gente reconstruir o país, né? Porque com essa bancada no Senado aí, é dificílimo, né, gente? E o Congresso também. É. O Congresso também é uma coisa assustadora. Porão, gente, no Rio Grande do Sul. Nossa, mas o que que acontece? O que acontece? Olha, o Olívio Dutra, 37 a 44. Olha, desanimador, sabia? Desanimador, sim. Mas tem... eu ainda vou dizer de novo, né? Isso aí tem a ver com a comunicação e com a questão de observar o que está sendo dito nas religiões, né? Quem é que comanda o quê, né? Alguma coisa está sendo feita e muito mal, está sendo feita errada, a gente está errando, porque nós não conseguimos entrar na mente das pessoas, na alma das pessoas. Porque é uma pessoa que vota no Pazuello, uma pessoa que, sabe, é algo assim assustador. Ou nós estamos numa bolha realmente, a gente não está dentro da realidade. Que coisa, eu acho que tem que repensar, viu? Realmente temos que repensar a questão da comunicação, porque realmente é preocupante isso, viu? Porque isso, Vera, não te parece que isso tem a ver com o erro que é feito aqui por nós? É um erro. Nós não conseguimos chegar em algum lugar, a gente está errando alguma coisa. Não adianta a gente só pensar que eles é que são isso, que eles é que são aquilo. Nós estamos fazendo alguma coisa muito errada. Porque esse Congresso, olha, nem é mais questão de Lula ser o presidente, ganhar no segundo turno e tal. Com esse Congresso, ele não vai conseguir fazer nada. Ou pelo menos, muito pouco, tu entende? Eles não vão... Que nem a Dilma não conseguiu fazer nada. E ainda, se fizerem pedido de impeachment, eles vão aceitar imediatamente. Né, olha aqui o que ele ia... Jabor está falando no Twitter, né? A extrema-direita é uma força política real no Brasil. Sai mais fortalecida ainda depois dessas eleições, independente até do resultado. Isso. Gente, frente ampla é muito pouco para enfrentar esse grau de degeneração do quadro político nacional. Eu também acho. Olha, eu estou Beatriz, eu tô igual você, igual o Petrone, igual o Bruno. Assim, ó, não, sabe? Porque eu não imaginava isso, não imaginava que a gente ia ter um Senado, sabe, de baixo clero, baixo nível desse. Ó, Lula 46, Bolsonaro 45 com 76%. É, ele pode até ganhar, mas não vai governar. Com essa bancada aí, minha filha, não tem como governar. É, mas para ir pro primeiro turno aí, não, eu acho que não vai. Não, vamos ver, né? Falta. Ele teria que ganhar. Falta 4 pontos para 50 mais 1. É, se você pensar, se ele tiver 50 mais 1, 0,01, ele já ganha no primeiro turno. Sim, pode ser o meu voto. Então ele tem que subir 3,96. Em 20%, em 20%. 86, perdão. 24% das urnas ainda. É, 50% é possível, dos, né, votos, é possível, válidos. Então. Mais um voto, não mais um. Mais um voto, isso. Por isso que eu falei para você. Perdão. Meu voto. É, não é 0,8. Tá perfeito, perfeito, é isso mesmo. Meu voto. É 50 mais um voto. A Jaqueline foi ver votar, falou: vou votar, porque Deus me livre, se o Lula perder por um voto, você me mata. Você mata minha foto de votar. É, nem me fala. Mas agora nós podemos sair batendo as paletas do Ciro Gomes, porque foi ele que elegeu o Bolsonaro, então. Não tenho dúvida. O que mandou o Bolsonaro para o segundo turno, né? 20 horas e 16 minutos. Lamentável, né? Porque o Ciro... Puxa, Geografia Rock. Sabe, para estar com a gente, fazendo um excelente governo, né? Ocupar um cargo no governo. Mas a vaidade dele é maior do que qualquer outra coisa. Pois é, gente, mas pelo amor de Deus, o pessoal votou no Pazuello, votou na Damares, sabe? Tem um cara chamado Nicolas Ferreira, que é um demente, uma pessoa repulsiva, sabe? O Moro. Então, assim, ó, o Ciro é o menor dos nossos problemas. É. Tem que saber o que, que se passa na cabeça das pessoas para a gente poder entender qual é a lógica que a gente pode entrar. Porque o Pazuello deixou as pessoas morrendo sem ar, sem poder, morreram. O presidente, que está bem votado, ele imitou as pessoas. Ai, eu estou com Covid. Ai, eu estou com Covid. Quer dizer, quem é essa pessoa que vota nele? Porque quando votou lá em 2018, era uma coisa nova, estava chegando, tarará, né? Tinha toda aquela história da prisão do Lula. Dá para entender as pessoas votando. Agora de novo? E fazendo essa bancada? Quem é esse eleitor? Eu, pelo menos, fico muito assustada. Eu, para mim, sempre é assim, ó. O cafajeste fazer uma proposta indecorosa, a pessoa é cafajeste, ela vai fazer. Eu quero saber quem é que aceita. Que pessoa é essa que aceita? Qual é o papo que a gente... O Rio Grande do Sul, Beatriz. O Edgar está a 15 mil votos, 15.795 de ser o segundo lugar. Mas falta apenas 6% dos votos. Não vai levar. Não, pode ser por um. Pode ser por um, tem chance. Em 3% ele tirou 5 mil votos. Sim. Pode ser, né? Em 6% ele pode tirar. É, pode ser. 15.795, dependendo da cidade que está faltando. Aqui a minha filha está dizendo que é um país sem educação política. Esse é o resultado. A esquerda se acovardou e se dispersou. Pandemia, sei lá o que pensar. O país se endireitou, literalmente. Governadores, senadores, deputados. Não, eu estou chocada com a bancada. Eu até saí um pouco da vibe aqui do presidente. Porque eu nunca imaginei que a gente fosse colocar um Senado como esse que está se desenhando. De verdade, eu achei que não chegaria nesse ponto. Eu achei que seria mais dividido, não... Não, eu também estou surpresa. Sinceramente, estou surpresa. É inacreditável, né? Alguma coisa acontece que a gente não consegue detectar. E isso tem que ser detectado para poder saber qual é. Porque se a gente só vai fazer ir para a esquina e fazer congresso e fazer não sei o que, a gente já sabe que isso não está funcionando. Ô, Bia, mas você lembra no começo do programa aqui, eu falei, eu estava fazendo uma pequena análise e disse, o que ocorre hoje é necessário que a gente reveja as teorias, inclusive. Rever o que nós estamos fazendo, porque elas não cabem mais na condição que nós estamos vivendo. Eu lembro de uma discussão que fizemos quando falamos de Marx. Marx foi uma coisa em 1867, quando escreveu O Capital. Hoje o capitalismo é outro, já mudou mais duas vezes de cara. E a própria evolução humana chegou de tal maneira que nós não estamos compreendendo. Então é necessário que a gente faça uma revisão. Nós temos que fazer uma revisão dessa ciência e começar a discutir outras coisas. E falar palavras que o povo entenda. É, porque num país sabe, miserável. Nós temos 60 milhões de pessoas, 33 milhões de pessoas passando fome. E você vê o resultado desse? Não, nós temos que estudar de verdade a sociedade de novo. Nós temos que sentar com tranquilidade e refazer as nossas reflexões. Começando com um linguista, tá? Para saber como é que é, porque quando começa a falar, não, porque a retórica da perifa feia e tal, o povo já não entendeu mais nada, sabe? É, nós decodificar isso, viu? Veja, Petrônio, veja, Beatriz, temos aqui uma sociedade refletindo sobre uma sociedade examinada pelo Marx, que é correto, a divisão de classes existe, os modos de produção existem, mas fluidas, e pouca gente lembra que essas coisas que o Bauman escreveu há 20 anos. Verdade. Tem uma circulação há 10 anos. E o Marx escreveu em 1848 o Manifesto, e o Capital um pouquinho depois. Isso. Então, nós temos que nos preocupar com o que os nossos teóricos estão fazendo, porque o Marx chegou a propor um exame da situação do capital financeiro no limite da internacionalização do capital. Perfeito. Mas ele não chegou a pensar em um dever nosso de que a classe operária ia ser reduzida ao ínfimo número que está e não é mais portadora da verdade, da possibilidade do projeto histórico. Então, senhor, como é que tem que unificar? É uma concha de retalho completamente diferente. Aí, São Paulo, todo mundo surpreendendo com quem está surgindo por São Paulo. Mas cadê o PMDB paulista? Cadê o PSDB paulista? Eles desapareceram. Aquelas expressões que essas bancadas faziam, o Serra talvez não esteja se elegendo deputado. É. E o Serra já foi candidato duas vezes à presidência, já foi senador e ele não quis arriscar o Senado. Ou seja, aquelas antes. O que o Marx diz que é verdade também? A nova sociedade surge quando ela cresce e as suas relações não são mais comportadas pela sociedade existente. Isso. Ela rompe, revoluciona. Só que nós não estamos identificando os. Não era ele que dizia, mas é uma palavra bonita. O Bucílis da questão. Onde está o nó? Traduzindo aqui para os nossos ouvintes, né? Para não ficar lá em cima naquele patamar. Tem que pegar a espada para cortar o nó. Né? E nós estamos querendo desatar o nó com unha pintada. Desculpe, quem pinta unha. É isso. São as novas relações sociais. Nós temos que descobrir. Trajetória, por exemplo, o espírito, perdão nos meus ouvintes taxistas que votam no Lula e votam no Edgar, mas o espírito empreendedor do taxista, que é um indivíduo que antes a gente dizia, se falou no táxi de São Paulo, está eleito vereador, Maluf, né, o campeão do táxi. Aquele espírito individualista de chegar primeiro na praça, chegar à ponta, pegar, por causa da necessidade de pegar o cliente, está em quantas profissões nesse momento? Classe operária, que trabalhava num grande salão, toda ela olhando no olho, sentindo a mesma dificuldade no fim do expediente, indo para o mesmo lugar de moradia, sentindo a dificuldade do mercado, não tem mais. É. Tem taxista milionário, porque tem 4, 5, 6, 7, 8 táxis, que não pode ter, mas tem. E tem taxista que faz a cobertura no fim de semana, o folguista que é pobre, é da mesma categoria. E aí eu reintroduzo, porque já faz 4 horas que eu falei isso. Os novos captadores de recursos, os influencers, que são milionários também. Olha a casa do mão de pedreiro, gente. Entende? E olha a casa da Bruna, e olha a casa da... Essas pessoas estão fazendo parte da economia, é isso que eu quero dizer. E não cabe no exame feito em 1848. Não cabe, a gente tem responsabilidade com fazer o exame da atualidade, de como estão essas categorias sociais fluídas. A igreja que dá assistência... Bom, a Igreja Católica já deu assistência, continua dando, só que ela não dá no formato de prometer o céu mediante um sacrifício e um dinheiro para o padre. Ela não diz, ela não obriga o dízimo. Quando as organizações perdem as torcidas, os clubes de futebol perdem as torcidas, eles vão à falência, porque não vai sobreviver só com o dinheiro do patrocínio. Precisa da casa cheia para poder... Até para poder conquistar patrocínio, precisa da casa cheia. Exatamente. O Barcelona começou a perder recursos de patrocínio, o dinheiro perder valor, porque pagava muito pelos craques. Ele só nunca teve patrocínio até 2006. E agora ele tem patrocínio. Por quê? Porque só a casa cheia não supera a inflação e nem o preço do craque. Eu queria acrescentar tudo isso que vocês falaram aí também, a falta de costumes, né? Eu acho que a falta de costumes pegaram muito bem, entenderam muito bem. Eu acho que a diferença deles para nós é que eles entenderam muito bem que a falta de costumes, ela pega bem. Sempre. Nessa parcela da população que ainda está ainda presa, né, a valores que não existem mais, não combinam mais com o mundo moderno. Mas tem essa parcela da população aí que, pela falta de costumes, volta. Que aí entra na questão da religião. Então, que a gente, que é de esquerda, acha que é uma coisa que está ultrapassada, que nós nem aceitamos. Olha, só para vocês terem uma ideia, eu conheço um povo que tem, e nós, inclusive, eles estão aqui na Manaus, aos sábados de manhã, todos os sábados, às 7:30, nós temos o Papo de Crente, que é um grupo de pessoas, de pastores, que são de esquerda, né? Então, eles são assim, eles são bem... É Bíblia, o tempo inteiro Bíblia, aquela da forma como todos são, mas eles têm um pensamento progressista. Eles não têm quase ajuda, porque o pessoal da esquerda, não todos, obviamente, não quero generalizar, mas acha que isso é uma coisa que não tem que entrar. Só que lá na vila, lá nas pessoas mais antigas e tal, isso faz parte, sim. E nós não aceitamos. Nós nem sequer imaginamos de ouvir. Eu já pedi para umas pessoas, vamos ouvir para vocês verem, é um papo bem bacana, o programa e tal, né? Ah, não, esse horário não vou ouvir e tal. Porque, e também, sabe, nada a ver, Beatriz, sabe? Me disseram isso já. E, no entanto, eu penso, não que eu acho que eu também tenho dificuldade com a igreja, né? Mas o caso é o seguinte, nós precisamos mudar o nosso método, porque não é possível que a gente tenha assistido agora, por exemplo, Mourão ganhar do Olívio Dutra aqui. Eu estou absolutamente constrangida. Entende? Eu estou absolutamente constrangida com isso aqui que acontece aqui no Rio Grande do Sul. E não é nem assim por causa do Mourão mesmo, da pessoa do Mourão ou da pessoa do Olívio. É por tudo que eles representam. O Mourão não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul. O Mourão não conhece o Rio Grande do Sul. Ele é gaúcho, ele nasceu aqui em Porto Alegre. Entende? Ele não é um cara para fazer política de Estado. Ele é um general. Aí os caras perdem um baita de um político que entende bem a política por dentro e coloca uma pessoa que só vai fazer o que o Bolsonaro pedir, o que o partido dele pedir, porque ele não tem essa estrutura. Beatriz, o que me deixa mais triste é porque o Olívio... É a Lúcia, pensando... a Lúcia. Uma boa noite, Lúcia. Boa noite, queridos. Eu estou bem chateada, porque assim, pelo Olívio, sabe que eu tenho uma grande admiração e o Olívio fez muita coisa por nós aqui no Rio Grande do Sul. Sim. E eu acho que até as pessoas não sabem que a isenção da passagem foi criada no governo dele também. O que me deixa muito, mas muito chateada, assim, essa desunião da esquerda. Ora, se eu falo isso... com o povo mais retirado da vila, e sim, como tu falaste, também das igrejas. Há horas eu falo que é necessário que a esquerda esteja em todos os cantos, em todos os lares, em todas as igrejas, que a gente seja mais unido, que quando o povo da vila pede alguma coisa, que seja atendido, que esses debates não sejam feitos só no centro de Porto Alegre, no caso, na cidade onde eu moro, né? Que o pessoal esteja mais junto com a gente, mais nas vilas, que a gente faça uma campanha mais bonita. Eu acho que faltou isso, Beatriz. Acho que faltou a gente estar mais, sabe, mais grudado, mais junto. Sabe? Não, e uma coisa também, Lúcia, uma coisa, por exemplo, agora já estou lendo aqui alguém dizendo: não, esse povo merece mesmo, cada um tem o governo que merece, não sei o quê, né, Petrônio, que é algo que a gente sempre ouve falar. Mas só um pouquinho. Como é que esse diálogo chegou, como é que isso tudo chegou na casa das pessoas? Entende? É fácil botar a culpa nelas. É, mas a culpa não é... A gente não pode individualizar. Essa culpa coletiva é em função do tipo de Estado que nós tivemos, do tipo de política que nós tivemos. Fizeram a reeducação da população brasileira. É isso que fizeram. Parece que não, mas é assim que funciona. Uhum. Mexeram em tudo que puderam, destruíram a educação. Né? Tem uma questão, quando falam do neoliberalismo, é muito interessante. Se você o estuda, você vê que é tudo muito bem programado. Eles fizeram, ao longo desses 30 anos, né, um histórico político para poder chegar onde nós chegamos. Fizeram, primeiro, que se você pegar, é bem interessante, dá para pegar assim, um documentário que chama-se Além de Cidadão Kane. Ele vai mostrar para você o... Como é que era o nome dele? O ministro da Fazenda da época, esqueci agora, na época dos militares, falou: nós vamos ter que entregar... Mário Henrique Simons. 1984, né? Nós vamos ter que entregar mesmo, vai ter jeito civil, as diretas vai ter que entrar de qualquer maneira. Bom, chegou. Ele diz nesse documentário que deveriam eles entregar o país com a inflação mais alta possível e que esse candidato deles devia sustentar. Quem foi? O Sarney sustentou. Nós tínhamos 85% de inflação ao mês. Para quem não lembra, né, nós chegamos a ter isso, 85% ao mês. Ora, com a inflação muito alta, não existe nenhum tipo de investimento. Você investe no financeiro, mas você não monta a padaria, a loja, etc., porque você ganha muito mais dinheiro no investimento. Eles fizeram isso exatamente para poder destruir a possibilidade da existência dos sindicatos. É só você ver o que é o sindicato hoje. Tem todo um processo para isso. O segundo, porque eles literalmente derrubaram o Lula com a ajuda significativa da Rede Globo, na época, derrubaram o Lula e colocaram o Fernando Collor. Fizeram a abertura que o neoliberalismo pedia, que já vinha com o José Sarney, aí fizeram toda uma abertura para o capital externo. Entrou. Nós não tínhamos emprego, nós que somos de uma outra geração aqui, a Bia lembra, o Adroaldo lembra, que dos anos 80 foi uma das piores fases de emprego no Brasil. Então nós tivemos todo um trato que eles fizeram para que acontecesse nos anos 90 o que o Fernando Henrique veio para fazer, as privatizações. Foi privatizando. O Lula é que fez uma certa modificação por isso do crescimento que nós tivemos. Ora, quando nós fomos à contramão do que eles pediram, nós tivemos que pagar o preço, derrubar a Dilma, porque o Lula realmente deu um significado para o país diferente, né? Então, a gente precisa estar de olho aberto, porque eles já fizeram toda essa construção na cabeça da população para chegar onde nós chegamos. Então, eu trituro a tua vida, eu fiquei abismado, eu acho que eu não tenho outro termo para usar, do Ciro Gomes ter falado, por conta de vocês, do PT, nós temos um desemprego exacerbado do Brasil. Lula, não, espera um pouco, tem alguma coisa errada. Porque o PT, na entrada do Lula, até a saída do Lula, aliás, até a saída da Dilma, tinha crescimentos homéricos, principalmente no governo, nos dois governos do Lula. Já tinha média de 5, 7% ao ano de crescimento. Só quem fazia isso era a China e o Peru, no planeta. O Lula consegue fazer isso. A Dilma tinha 4% de desemprego. Só. Pois é, nós chegamos nos quartos. Se o Lula tivesse conseguido um pouquinho menos, estaríamos, chego a citar isso, no pleno emprego. Aí estávamos mesmo. Você pega nas classes baixas, nós chegamos no pleno emprego. Ora, se nós permanecêssemos nisso, nós teríamos uma continuidade do governo PT ao longo de muitos e muitos anos, que é o que aconteceu com a Suécia. Aí que é uma pena que o Claudinho não está aqui, eu digo aí sim, porque eu lembro disso. Você faz primeiro um projeto de governo, para depois de estabilizar, faz o projeto de país. Era isso que ia fazer, eles perceberam. Eles perceberam muito tempo atrás, né? Uhum. E destruíram. Então é tudo muito bem calculado, muito bem planejado, com ajuda externa e tudo mais. Então não sejamos inocentes. Agora, chega a direita, ela inverte toda a situação, o problema do desemprego é nosso, o problema da corrupção é nosso, tudo é nosso. Sem dizer que a elite que comandou esse país desde 1500. Nós entramos apenas por 8, 14 anos, 12 anos. Então, tem toda uma questão aí de desenho que eles montaram, que é para destruir mesmo essa possibilidade nossa de crescimento. Se nós crescemos, nós crescemos de uma maneira distinta. Quando Lula fala, na minha época, pobre andava de avião, foi o único momento histórico do país que isso aconteceu. Isso é realidade. Pela primeira vez, nós vimos pobres, né, ou todas as classes sociais andando de avião, isso, de ônibus, fazendo passeios de navio que nunca fez na vida, né? Então, tendo todas as possibilidades. Com tudo que isso pôde ser fornecido para a população, o resultado que nós temos é isso. Por isso que quando a Beatriz diz precisamos estudar, é verdade. Nós temos que rever o nosso diálogo com a população. Sim. Nós temos que rever por onde nós vamos atacar, porque a direita conseguiu fazer o Congresso nesse momento. Eles fizeram o Congresso. Está aí, ó, o Lula com 47, não vai chegar nos 50, vamos ter segundo turno. A direita soube montar, como ninguém, esse planozinho sem vergonha aí que está aí. Ó. Sim, nós vamos ter um governo, se nós, né, a gente chegar, nós vamos ter um governo completamente amarrado, sem poder fazer quase nada. Tenha dúvida. Porque não vai... Mas a gente continua, é isso assim, eu não entendo muito da política, eu entendo, nem eu digo assim, a política é que eu todo dia pegar o ônibus e tal. Isso. Mas aí eu continuo batendo na mesma tecla. Eu falo com o meu vereador, eu falo com as pessoas, eu continuo batendo na mesma tecla. Sabe? Nós precisamos educar o nosso povo da vila, o nosso político precisa estar junto com o povo da periferia. Precisa educar esse povo, porque esse povo não sabe, gente. Hoje eu fui falar com uma pessoa sobre sobre o fundo de garantia, fui falar com a empregada doméstica. Não, mas a Dilma nunca deu o fundo de garantia para a empregada doméstica. Quer dizer, tem gente que não sabe o básico. Sim, não sabe. Nós vamos lá para o centro de Porto Alegre. Exatamente o que a gente está falando. Que a gente está errando é no diálogo, a gente está errando na maneira de abordagem, a gente está errando... No discurso, na fala, no método. Mas, Lúcia, nós temos uma questão aí que é o seguinte. Se você pegar, nós somos um pouquinho mais, tem um pouco mais de idade que você, nós fomos da fundação do partido. Aí viemos. À época, tudo era decidido na base. Então, nós tínhamos as comunidades eclesiais de base, nós tínhamos as pessoas que formavam associações, amigos de bairro. tudo funcionava dessa maneira e ele foi crescendo. O PT, ele é responsável pela mudança significativa política que teve no país, indiscutivelmente. Sem dúvida. Nos anos 90, foi tendo uma modificação, e quando o Lula ganhou, a modificação foi muito grande. Nós paramos com a base. E esse erro nós cometemos, e nós temos que assumir esse erro. Esta volta de fazer tudo de novo vai custar caro, mas nós temos que fazer. Vai de encontro com o que você está dizendo. Nós temos que começar a educação de novo dessa população menos favorecida. Porque a Dilma faz o FGTS e a carteira assinada para a empregada doméstica e ela não sabe disso. Exatamente. Ela não sabe disso. Ela não sabe disso. E assim, ó, o quanto o pessoal... às vezes eu converso e digo, não, nós temos que ir em tal lugar, como agora a Beatriz acabou de falar, nós temos que ir em tal lugar. Eu preciso do meu vereador aqui. Eu preciso dessa força aqui, entende? Então, às vezes, a Petrônia, às vezes a gente tem vontade, assim, agora a gente está vendo o que está acontecendo de novo. O mesmo erro. O mesmo erro, por quê? Porque falta o nosso vereador, o nosso deputado tá junto com a gente, tá aqui mostrando, porque a gente tem que se fazer presente. Quando o meu vereador do PT não vem aqui, a igreja, que é totalmente bolsonarista, ela vem aqui e dá o prato de comida e dá a alimentação e larga ali e diz, não, eu vou dar os R$600 para você no fim do ano, e é mentira, isso aí vai ser eterno para vocês. E aquele coitado que está ali morrendo de fome vai acreditar naquela verdade. Não na verdade que está... vai dizer que é fake, que é isso, que é aquilo, e o povo que não tem esse conhecimento, como eu tenho, como eu procuro, eu estou numa rádio que está me mostrando as coisas, o povo vai acreditar no cara que está lá dentro da igreja com ele. É, entende? Essa é a nossa falha. A nossa falha está aí. Tá dentro da parada do ônibus, quando eu estou esperando o ônibus de manhã, às vezes tem um bolsonarista ali dizendo que vai ajudar o pessoal da vila, mas não tem o cara lá da esquerda que tinha que estar ali comigo, poxa. Gente, queria colocar aqui para vocês o que a Zélia Dufan colocou no Twitter aqui, né, dizendo que o fato é que o bolsonarismo realmente está instalado no Brasil, isso é uma realidade que a gente não pode negar a partir dessas eleições, né, que ele é forte e ele está estabelecido no Brasil. Outra coisa que um amigo meu comentou aqui agora comigo é que, assim, esse segundo turno vai ser muito difícil para a gente agora, principalmente porque eles vão poder agora desacreditar as pesquisas, né? Mais do que nunca, eles vão desacreditar as pesquisas, né? Porque... Sim, porque falhou totalmente, mas com toda a razão, né? Com toda agora, a razão. Tem alguma coisa que está muito errada. Absolutamente. Estabelece pela falta de costume. Isso mostra... E pelas igrejas, e pela imprensa. As igrejas usam a falta de costumes, né? Elas colocam assim, que a esquerda vai liberar o aborto, que vai matar a criancinha, que é o papo da Damares, né? O Sérgio Moro já diz da corrupção, que não sei o quê. É a falta de costumes, eu acho. Que é assim, vai ser muito difícil trabalhar a mente, né? A gente vai ter que trabalhar a mente das pessoas. A questão do homossexualismo, que eles não aceitam, sabe? A questão do pobre, que eles renegam, que eles rejeitam, né? Porque eles acham que a pessoa é pobre porque ela não tem fé, porque ela não frequenta a igreja. A igreja se apostou do papo da teoria, né, da prosperidade, a gente não deu atenção para isso, não. Viu? Né, da teoria da prosperidade. Eu acho que está que muito vinculado a tudo isso, porque... porque os fatos estão aí. Bom, não é mais uma questão, Lúcia, de ajudar ou não ajudar. É. Eu não acho que é uma questão de ajudar ou não ajudar, sabe? A questão do racismo também, Vera, que as pessoas às vezes dizem assim, mas não existe racismo. Então, é a questão do racismo que está aberta. Isso mostra que a sociedade é racista, separatista, não gosta de homofóbica, de homossexual, não quer saber de aborto, não quer saber de travesti. Isso, gente, essa é a realidade. Agora, como trabalhar essas mentes, isso é um desafio muito maior do que a gente possa fazer. Um grande desafio. Bom, gente, o Lula está com quantos? Qual é o valor aí do Lula? 47,8. Quanto por cento? 47,39 e o Jair Bolsonaro 44,0. Mas faltam só 7% dos votos. Não, é, tá terminando, né? Então não passa, o Lula não passa dos 48, provavelmente. É, e agora as pesquisas estão desacreditadas, esse segundo turno vai ser muito mais difícil do que a gente. Ah, não tenha dúvida. Mas com essa bancada, minha filha, vai ser muito difícil mesmo. Eu venho falando do programa, Rio Grande do Sul, o seguinte, segundo turno não será fácil para o Lula ganhar. Rio Grande do Sul. Eu acredito. Bom, pelo menos o Leonel Hardy se elegeu, né? Eu acho que esse é o nosso momento bom aqui, né? Leonel Hardy se elegeu deputado. E vamos ver, né? O Castro se reelegeu governador do Rio de Janeiro. O Tarcísio ficou na frente do Haddad, né? No segundo turno, e então nós estamos realmente numa outra vibe a partir de agora, e tudo aquilo que a gente falou ontem e falou hoje durante o dia entrou em estado de, né, foi pro saco. Agora a gente tem que ver o que vai fazer, porque com essa bancada o Lula, se eleger em segundo turno, não governa. Não governa. Deixa eu dar uma informação aqui, ainda faltam 2% dos votos no Rio Grande do Sul e o Edgar está a 9.600 de seu segundo colocado. Muito difícil. Muito difícil. Mas como a gente não sabe de onde vem os votos, né? Uhum. Tem 2% ainda. Imagina se falta aqui uma área em que há uma representação mais forte, tipo Bahia, tipo Minas Gerais, do Edgar, né? É, Lula ficou a um Ciro de se eleger do primeiro turno. Perfeito. Isso eu tinha dito há uma hora atrás, lembra? Isso. Isso a Manaus deu na frente. Exatamente. Furo de reportagem aqui. É, mas é assim, ó, mas é uma concepção política, né? O Boulos foi eleito deputado federal. Quase um milhão de votos. Tem uma coisa, Eduardo Bolsonaro, que teve quase 2 milhões de votos aqui, caiu para 600, 700. 20:47. A Joyce Hasselmann se elegeu? Ela era candidata? Só olhando aqui, viu? Ela foi candidata aqui por São Paulo. É, a reeleição. Quaisena aí já procura a Pascoal. Porque a Pascoal não se elegeu. A Pascoal ficou lá embaixo, acho que ficou em último lugar como candidata a senadora, né? É, o Eduardo Cunha também não se elegeu como deputado por São Paulo. O Guilherme. A Carla Zambelli se elege com esse voto e o Eduardo Bolsonaro foram eleitos ou não? Foi. Os dois foram. Dois foram. Os dois foram. Vai os três primeiros, é isso? Não. Ah, esses daqui são todos que se elegeram? Esse traficante de madeira aí se elegeu bem. Carlos Salles, inacreditável. Esse eu achei que nos elegeria. Meu Deus! 600 mil votos. Nossa! Mas Baleia Rossi. A Baleia Rossi não tinha como. Fábio Peruel, tá vendo aí? O Fábio Peruel vem dessa pauta de costume. Kim Kataguri, hein, Vera? É. Kataguri, né? O MBL. Olha. Mamarina se elegeu. Bolo cerejeu, é um pouco de oxigênio no meio de tudo isso. Porque, olha, Ricardo Salles, deputado, cara, olha. Nossa, o Marco Feliciano de novo. Deus do céu. Olha, a Rosângela Moro, a mulher do. Se elegeu. Olha só. Aqui em São Paulo, 211 mil votos. Então tem alguma coisa, eu só digo isso, né? porque o mundo não vai acabar, a gente vai ter que continuar, quer dizer, mas tem alguma coisa que está muito errado, entendeu? E o Zema se elegeu também, primeiro turno. Quem? O Zema. Minas Gerais. Se elegeu no primeiro turno. A pesquisa foi a Bahia, né? Que ali o Jerônimo passou muito bem. O... É, a Luísa Erundina conseguiu. Olha, agora está confirmado, gente. Segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Que situação, hein? E agora os institutos de pesquisa não têm credibilidade nenhuma, né? Não. Ainda tem essa, que agora não tem credibilidade. É isso aí. Gente, as últimas palavras. Tá, foi um prazer, a gente vai se ver no segundo turno. Nos veremos. É, não, nos veremos. Vamos. Sim, com certeza. Não, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu prazer todos, também. Né? É isso aí. Isso. Olha ali, ó, brancos, 1.812.000 votos, nulo, 3.165.000 votos e abstenções 30 milhões. Nossa! 34 milhões de votos postos fora, 40 milhões de votos fora, postos fora. Então... Um pouquinho desse daria para o Lula, um pouquinho só. Foi a mesma abstenção de 2018, de 32 milhões por aí de abstenção. É. E nós temos a extrema-direita fincada, com raízes, em todos os parlamentos. Bom, minha gente. Um abraço. Muito obrigado para todos. Obrigado pelo convite. Adroaldo, foi um prazer. Vera, um prazer também. Obrigada para a Lúcia também. A Lúcia saiu que eu nem vi. Um abraço. Estamos. Claudinho, Cláudio, da Cláudio Cantori. Isso. Um grande beijo para todos. Muito obrigada. Todos que nos acompanharam também. Um grande beijo. E continuamos, né? Continuamos. Vamos ter fé. Domingo.com, voltaremos no domingo que vem com vocês, Rádio Manaus, a voz da resistência. Obrigado, Beatriz, obrigado, Patrônio, obrigado, Vera. A luta continua. Continuará. Um abraço. Hora de se apaixonar, ouvindo aquele rock romântico com um toque especial. Muito mais romantismo na sua noite. É hora de rock. As músicas inesquecíveis na batida do seu coração.

Geografia Rock. O amor está no ar. Viaje nas ondas do passado. É rock e é rock. Rádio Geografia Rock. Na batida do seu coração. O romantismo fala mais alto. É rock and roll. É Geografia Rock. O romantismo fala mais alto. I've been lonely.